Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Começar mais um prorroga. Desculpa, é que eu corri um pouco, tá? Corri até aqui, tô cansado. Vai começar mais um prorrogação. Cara, você não tem a risada do Evaristo Costa, velho, não adianta. Você não é o Evaristo Costa, cara. Você não é o Evaristo Costa, velho. Ninguém é o Evaristo Costa, cara. Fala a boa, cara. Faz agora. Cara, você não é o Evaristo Costa e eu não sou a Sandra Nenberg, cara. Mas o bom é que o áudio de você está na minha mão. E o má mão. Tentei, eu fiz o máximo que eu posso. É justo, né? Eu tentei, eu me esforcei muito pra tentar fazer uma piada com uma mão, cara. Hã? Agora eu tô com uma vuvuzela. Eu vou colocar na edição. Não vou colocar não. Agora vira testemunha de Jeová. Bem, é isso aí, galera. Mais uma prorrogação que começa. Antes de tudo, desculpem pela prorrogação passada. Não tivemos arte do rolinho, nem o bolão. Infelizmente, tivemos muitos problemas, né? Muitos é pouco, né? O máximo de problemas possíveis, né? Inclusive, essa gravação de hoje quase também não teve, né, galera? Porque sem internet. Sim. Aí. Então vocês já veem aí a dificuldade, né? O problema, algumas entidades, algumas forças do mal estão fazendo alguma coisa contra a gente. Precisamos invocar Allan Kardec de novo aqui, né? Exatamente. Tá foda, velho. Tá foda, o bagulho tá louco. É isso aí, mais uma prorrogação que se inicia essa semana. Falaremos tudo que rolou no mundo dos esportes. Falaremos da UEFA Champions League, falaremos de campeonatos mundiais. Mas antes falaremos das notícias que, como sempre, são sérias e falam só assuntos muito importantes do nosso futebol. E a gente já começa com uma notícia muito interessante, né? Aparentemente, será que o clima do Barcelona tá bom? Porque Neymar e Daniel Alves não perdoam e chutam a bunda de Luis Suárez. Por quê? Por quê? Basicamente, ele tem um lance, tem um vídeo. Vai ter o link do vídeo no post, tá? O Luis Suárez cai no chão, sei lá, cai no chão. E aí, no momento em que ele fica na posição D4, Neymar vem e chuta a bunda dele. Aí ele cai, aí ele vai reclamar com o Neymar. Quando ele tá levantando de novo, que ele ergue seu popozão, Dani Alves vem e chuta-o novamente. A cara, depois vem uma mordida aí, vem do Richard. Seria da hora se ele vir, tipo, imagina o Suárez de 4, daí o Neymar vai dar um chute na bunda dele, ele vira rapidão, assim, dá uma mordida no pé do Neymar. E fica mordendo, né? E sai mordendo. Tem o Neymar fica balançando a perna com o Suárez, assim, tá ligado? Seria muito louco se eu fizesse isso. Seria realmente muito louco, mas não aconteceu. Mas isso, na verdade, vou até comentar isso. Esse tipo de coisa mostra que, pelo menos, o clima tá legal no time, né? Sim, ou não. Sim. Eu queria saber de uma coisa. Uma chuteira de prata daria um dano no vampiro Soares? Caralho, que pergunta interessante, hein? Eu fiquei surpreso com a complexidade dessa sua piada aí do Marcos. Tá, cara. Não, parabéns. Começar a fazer piada, cara. É foda. Parabéns. E você? O que você acha, Lucraft? Eu achei bem bolada essa, hein? Eu também achei isso. Achei interessante. Mas... Mas eu tô falando sério, gostei da piada. Eu quero continuar no argumento. Eu acho que o clima legal no Barcelona, ao contrário do que tá no Real Madrid, né? Eu acho que isso prova que o time do Barcelona tá muito mais, né? Né? A galera tá legal, tá contente, tá feliz, né? Fazendo brincadeira, zoeira e tal. E o trio de ataque, por exemplo, mostra esse entrosamento, né? E o Real Madrid, enquanto isso, não. Bem, eu taca carvão no Cristiano Ronaldo. Aí, parada foda. Parada bagulho. Nossa, bagulho louco. Louco, louco. Então, vamos pra próxima notícia. Gol! Valdívia é convocado para jogar pela seleção chilena, enquanto só volta a jogar no Palmeiras em abril. Mas não para aí. Por aí, aparentemente o atual campeão brasileiro se mostrou muito interessado em contratar o jogador. Parabéns, cara. Não, sério, essa é a melhor notícia de todas, cara. Não, sério. O Valdívia, ele é o rei, ele devia abrir a legião dos chinelinhos, cara. Que puta que pariu, velho. O cara tá de parabéns, cara. Não, quem tá de parabéns é a porra do empresário do Valdívia. Vai ser bom assim na casa do inferno, velho. Cara, não é questão do empresário, cara. É questão de, tipo, cara, onde é que o Palmeiras tá na cabeça, tá ligado, com isso, mano? Não, onde é que o Cruzeiro tá na cabeça de coisa e tá com... Porra, o Cruzeiro contratou o Damião, cara. Cara, o Damião podia ser horrível no Santos, mas ele estava em campo. Porra, você, mano, entendeu a diferença, cara, dele pro Valdívia? A parada não é só o Cruzeiro, cara. Por que o técnico do Chile também tá pensando em convocar um cara que não tá jogando? É, porque ele joga. Que ele joga lá na Chile. Porque no Chile ele vai jogar. Essa que é a parada, a maior discussão é essa. Ele só vai jogar em abril no Palmeiras. Mas ele vai jogar na seleção chilena, tá ligado? Ele também tava parado na Copa do Mundo e até ele jogou. Ele fez o gol na Copa, velho, da seleção chilena. Essa que é a parada, mano. Ele joga, mano. Ele não é ruim. Cara. Ele não é um jogador ruim, tá ligado? Não, ele é, na verdade, quando ele joga e ele está em forma física ou querendo jogar, né? Quem sabe hoje em dia, né? Ele é bom, cara. Ele não é ruim, não. A nível de Brasil, ele é até muito bom, cara. Ele é muito acima da média em comparação com o resto dos meias brasileiros, tá ligado? Só que não é sempre que ele escolhe jogar, tá ligado? É, o cara, o jogador mais chinelinho de todos, tá ligado? Só isso. Cara, mas eu fico surpreso com a capacidade dele, tá ligado? Tipo, não, eu fico com a capacidade do Cruzeiro de querer contratar ele. É a mesma capacidade de contratar o Damião e achar que tudo vai dar certo, né, mano? Sim, é, de vender o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e o Moreno. O Cruzeiro, ele tá naquela fase que era igual do Grêmio, tá ligado? Um tempo atrás, que tipo assim, eles achavam que qualquer jogador que eles contratassem ia dar certo, tá ligado? Foi assim com Léo Lima, Diego Souza, tudo renegado, tá ligado? O Wellington Paulista em uma fase. É, tipo, e aí, não, vem pro Grêmio que vai dar certo, tá ligado? E aí a gente viu onde que o Grêmio tá hoje, né? É. Na moral, vocês viram aquela plaquinha? Era uma faixa nas manifestações. Eu vi. Fora cara, Dilma, vi. Alckmin, o PMDB e o Valdívia, cara. Essa é muito melhor boa. Plaquinha. Essa é uma plaquinha excelente, cara. Eu realmente achei muito boa. Aí, a notícia rápida: impeachment, o caralho, né? Eu já sabia disso, né? Nada de impeachment. Não ia dar, galera. Desculpa aí se você acreditou. Alguém foi nas manifestações? Não. Só estupra. Eu não ia perder meu tempo. Era impressionante como aqui em Curitiba, mano, você tinha, tipo... É claro que tem toda aquela discussão, manifestação era só elite branca. Não, não acho que seja. Mas aqui em Curitiba, pelo menos, só tinha cara, tipo, mais de 35 anos, tá ligado? Menos que isso era raro você ver. Tá? Não, mas uma coisa que eu ouvi é que, assim, eu vou ser bem honesto, tá ligado? Vai começar, velho. Essa manifestação... Era o Marx. Vamos lá, cara. No ponto que der, você fala. Acabou. Vamos falar de futebol. Tá não, bom? Não, eu só... Só quero impor uma regra. Cada 30 segundos, alguém tem que falar que o outro está sendo leviano. Tá. Bem, eu só queria falar assim. Era inútil. Essa manifestação era inútil. Não ia dar certo. Não é fácil dar impeachment assim. Leviano. Não era fácil fazer o impeachment assim. O Carlos sabe disso. Pra dar impeachment não é uma questão simples, mas é, você está sendo aliviado. Tem muita merda acontecendo aí por trás, tá ligado? Tem muito problema no setor trabalhista e tal. Nossa economia tá indo pro caralho mesmo. O dólar tá R$400 daqui a pouco. Né? Você está sendo leviando, candidato. E eu acho que já deu. É isso, só isso. Só isso que eu queria comentar. Eu podia comentar isso, mas não. Você estaria sendo leviano, meu amigo. Estaria, sim. Então vamos passar para a próxima notícia. Até porque a S never, né? Nossa! Vira, pelo amor de Deus. Rafinha e suas tretas no Shakhtar. Cara, isso foi muito louco, velho. Você muito. Mano, ele chamou o pessoal do Shakhtar de uma turminha nojenta, cara. Isso foi da hora. Ele falou assim, o Douglas Costa, que é um bosta. E o Bernard? Ele não falou nada do Bernard, mano? Ele falou que o Bernard é tipo... Ele meio que apanha dos caras do Shakhtar, tá ligado? Tipo, os negão do Shakhtar, tá ligado? E é por isso que eu tô lado dos caras do Shakhtar. Pensa o seguinte, o Rooney não bate no Nani no vestiário? É, sim, os caras do Shakhtar batem. Douglas Costa, o Fred, o Tyson batem no Bernard no vestiário, cara. Ei, rolou muitas tretinhas, né? Rolou discussão em rede social. Cara, seria muito da hora, tipo, você vê um moleque anão, assim, tipo, no vestiário, um bostinha, e daí esses três negão espancando ele. Cara, eu acho que só de ver o Bernard sendo espancado, cara, eu já ia ficar feliz, mano. Na moral, quando você vê o Bernard em campo, dá vontade de dar um carrinho e fraturar as duas pernas dele. Não, a minha vontade é arrancar a cabeça dele na mão, mano. Nossa, sabe ele não tem aquela cara de que dá vontade de você abrir a boca dele na guia e pisar em cima? Tem, mano. Puta, mano, eu sinto muita vontade de fazer esse tipo de coisa com ele, mano. Ele tem cara daqueles malucos que se tombar e cair... Tipo, escorregar e cair, tem traumatismo craniano. Não, e pior, ele é tão branco, que às vezes eu penso que ele tem, tipo, anemia e AIDS, tá ligado? Cala. E é bizarro, mano. E AIDS, entendeu? Os dois ao mesmo tempo. Ele não tem cara de aidético fudido, mano. Tem cara de aidético fudido, mano. Porra. Onde chegamos, cara? Essa foi parar, velho. Próxima notícia, caralho. Galera. Não, peraí, tem que falar um negócio legal. Da treta, continua a treta, então. Não, mas a questão da treta, velho, é que assim, parece que... É, eu não sei qual foi, não sei se foi o Douglas Costa e tal. Pra mim todo mundo lá é igual, cara. Todos os jogadores lá do Shakhtar são negros com cabelo Black Power, tá ligado? Não sei quem é Fred, quem é Douglas Costa, quem é Tyson, todos são iguais pra mim, sabe? Mas parece que um deles, eu acho que foi o Douglas Costa... Ele, tipo, ele meio que deu uma entrada forte no Schweinsteiger. Daí o Schweinsteiger falou, pô, o que você tá fazendo, tá ligado? Não desse jeito, né? O Schweinsteiger não olhou pra ele e falou, porra, o que você tá fazendo? Pode ser feito em alemão, mas né? Mas parece que ele chegou no Schweinsteiger e falou assim, quem é você, tá ligado? Falou em português, né? O Schweinsteiger, tipo, não sabia o que era, mas o Rafinha se tocou. Daí teve toda essa treta e tal. E no final, parece que esse maluco, quando eles tomaram 7-0, o Douglas Costa foi lá pedir... Não sei se foi o Douglas Costa, eu acho que foi. Pediu a camisa pro Schweinsteiger e o Schweinsteiger não quis entregar. Aí se você procurar, tem um vídeo da internet do Rafinha e o Schweinsteiger no vestiário, do Rafinha, tipo, falando assim, a camisa não, tá ligado? Pro Schweinsteiger, tipo, não entende nada de português, tá ligado? Mas ele tá entendendo, tipo, o que significava, tá ligado? A camisa sim. Ele não vai entregar porque o Douglas Costa é um bosta, tá ligado? Sim, sim, sim. Tá, mas eu acho que essa questão, o Rafinha fala no áudio lá, que esses caras, tipo, como eles ganham muita grana no Shakhtar, e realmente, cara, o Shakhtar é o maior time da Ucrânia, e, tipo, é indiscutível isso. E tem muita grana. Eles acham que estão, tipo, na crista da onda, eles realmente acham que são foda, sabe? Pelo que eles falaram, A impressão que o Rafinha tem deles é que, tipo, eles ficam o tempo todo só, tipo, se um compra, ele fala no vídeo, se um compra um relógio de 70 mil, no outro dia um cara tem que comprar um de 100, tá ligado? E parece que esse time do Shakhtar é a prova definitiva, assim, é o time geração 7-1, tá ligado? Só os caras muito bosta, entendeu? Os caras que tem marra pra caralho, mas futebol de menos. Tá? Nossa, é pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. E aí você tem aquele atacante merda indo pra seleção lá e o Firmino não vai, né, mano? Então, cara, a questão do Rafinha, eu, assim, não acho ele um grande jogador, mas eu gostei de ter, dele ter falado isso, tá ligado? Eu acho que outros brasileiros, óbvio que tem essa treta de que eles estavam reclamando da atitude do Rafinha e tal, mas tendo em vista realmente tudo, toda essa questão, e realmente, você vê o jogo do Shakhtar contra o Bayern, mano, no final dos jogos os caras estavam sendo escrotos, tá ligado? Simples assim, sabe? É aí verdade, cara. O Rafinha tá falando verdade, cara. Esse time do Shakhtar é um time bosta. Nenhum dos caras ali realmente é bom. A gente vê isso quando eles têm que jogar em seleção, qualquer lugar assim. Os caras não são bons, tá ligado? Só ganham muito. O time não representa fora do campeonato. Eles perderam pro Bahia, né, velho? Tem que lembrar disso. Então, mas é fora do campeonato deles, eles não fazem porra nenhuma, tá ligado? E aí ficam metendo mala, ficam metendo marra, fazendo o jogo. Primeiro que eles estavam fazendo uma entrada sem sentido, tá ligado? Fazia firula quando não devia. Mas na moral... O Rafinha, ele não foi escroto por ser escroto. Ele foi escroto ao relatar um fato que tá acontecendo no não, time dele. Não, eu não achei ele escroto, cara. Eu achei ele honesto, não, então, eu tô falando de escroto... Que é muito difícil jogador de futebol omite isso, tá ligado? Sim, mas eu tô falando de escroto a mídia, entendeu? A mídia fala, ó, Rafinha tretas no Shakhtar, tá ligado? Rafinha falando merda no Shakhtar. É isso que a mídia faz, tá ligado? Porque todo time de futebol tem que ser perfeito e lindo, maravilhoso, né? Aí é o que eu tô falando, tipo assim, eu gosto disso. Eu faço a mesma coisa que ele. Daí, mano, tá sendo merda, fala, tá ligado? Cara, eu acho que enquanto eu não mudar essa mentalidade, não tô falando todos, mas vários jogadores brasileiros, eu acho difícil, tá ligado? Tipo, o pessoal fala assim, a cor da chuteira não muda o futebol, sabe? Mas essa mentalidade de, tipo, vou tá lá só pra ganhar dinheiro, não vou ligar pro time, não vou ligar pra ser respeitoso ou não, isso muda pra mim, entendeu? É, e a gente viu, me desculpa, mas um reflexo dessa parada do dinheiro e tal é Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Tardelão, tá ligado? Nunca mais, não foram mais convocados, cara. Só o Tardelli. Pô, porque não Tardelli tem mais ninguém. É compreensível ali, porque, pô, o cara já tem mais de 30 anos, tá ligado? Mas, tipo assim, esses caras estão indo lá e tem muitos caras aí jogando em Índia, jogando em China e sei lá o quê, única e exclusivamente por uma tonelada de dinheiro. E eles ganham muita grana lá, tá ligado? Muita grana, sabe? É, isso é foda, isso é muito foda. E porque, mano, os caras não merecem ganhar esse dinheiro. Começa daí. Os caras não merecem ganhar esse dinheiro. E eles acham que eles são mais do que eles são. Porque o que acontece? O cara fica mal acostumado. O cara joga lá, ele é artilheiro de um campeonato indiano. Porra, o artilheiro do campeonato indiano. Mas chega numa liga de verdade, o cara não faz porra nenhuma, tá ligado? O cara não é nada. O cara tava jogando pelada contra um molequinho de 15 anos de idade. Era isso que ele tava fazendo, tá ligado? Então, tipo, cara, não adianta. Mais preocupante pra mim é ver que os destaques que nós tivemos nos dois últimos campeonatos brasileiros foi o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Eles não estão saindo mais pra jogar em times grandes da Europa, tá ligado? Não é pra sair, tipo assim, os caras não estão saindo pra ganhar uma bala de dinheiro no Bayern, no próprio Bayern, no Real Madrid, nada assim, não. Eles estão indo pra China, estão indo pra premiadora. Emirados Árabes. E tá, e aí, qual é o ganho do futebol? Qual é o ganho que esses caras vão ganhar esportivamente? Mais do que o dinheiro. Os caras estavam numa seleção brasileira, tá ligado? Então você sair pra esses lugares, mas se você tivesse numa seleção no banco, você tá numa seleção brasileira. Então, pô, cadê aquele pouquinho de romantismo que o futebol tem? Tem mais, tá ligado? Tipo, é só questão de money agora. Sim, eu acho que é legal isso que você falou, porque tem o Wallace, zagueiro do Flamengo, participou do Pelada na Net, né, recentemente. É, e lá ele falou uma parada legal, que ele falou assim que, olha, meu plano, eu não pretendo ir pra China, não pretendo sei lá o que eles... Aí eu não lembro quem foi que perguntou do Pelada, acho que foi o Vitinho. Falou, ah, nem se oferecesse uma tonelada de dinheiro, ele falou, não. Porque não é meu interesse agora, já recebi proposta e não tenho interesse. Simples assim, tá ligado? Eu prefiro ficar no Flamengo que pra esses times. Assim, é legal. Existem alguns jogadores que fazem isso. Infelizmente, não são os melhores, né? Mas, porra, é o tipo de coisa, meu, que deveria ter, sabe? É tipo, se o Luquita não tivesse ido pro PSG, tivesse ido pra um time qualquer, tá ligado? Porra, cara, é foda, velho. Porque acaba com o futebol do cara, acaba com a seleção brasileira, que perde um jogador, o cara nunca mais consegue voltar a jogar bem, né? É foda, fode tudo, é uma tristeza esse tipo de coisa. Parabéns aí, Rafinha. É, prorrogação apoia aí sua atitude. O Shakhtar se fudeu, bem feito, tomou no cu. É, então vamos para a próxima notícia. Em redes sociais, Popó responde a um fã e diz: finalmente voltarei aos rings ainda esse ano. Ele pode só assistir. É. Ele oficializou, já deu entrevista e falou que ele sim, não acertou ainda todos os detalhes, mas esse ano, nem foi divulgado na real, esse ano ainda Popó volta aos rings para lutar profissionalmente. E eu tô triste porque eu não queria que ele fizesse isso. Você lembra aquele jogo da despedida do Ronaldo, mano? Da seleção? Nossa, aquele é triste, hein, mano? Então, você acha que vai ser tipo aquilo? Aquele que ele tá gordo pra caralho. Não, o Popó tá em forma. Mas aquele que ele tá gordo, que a única notícia que saiu sobre foi de uma suposta apologia às drogas. Apologia às drogas? É, parece que ele fez um sinal lá que entenderam que ele ia fumar maconha depois, alguma coisa assim. Não, mas era o que eu me lembro, é o que eu me lembro desse jogo. Mas eu sei que o Popó, ele tá em forma, razoavelmente. O meu problema é, ele podia ter encerrado a carreira dele, e ele, tipo assim, já tem muita gente que fala caralho, merda. É verdade, mano, tô vendo aquele... Ele... Tá escrito, tá uma foto do Ronaldo, tipo, com um sinalzinho de maconha aqui. Tá bom, galera, o papo não é o Ronaldo maconheiro, mano. Ronaldo já pega travesti, o que que é uma pitadinha, mano? O que que é um tapinha na maconha, mano? Não é nada, mano, não é nada. Tá? Bem, pode ser bastante coisa, a gente não sabe, né? Tá, vai. Ele tá muito gordo, mano, é bizarro tá, isso, mas continua. O Ronaldo tá muito gordo, o que eu queria dizer é... O Popó, já tem muita gente, eu falei isso 1 bilhão de vezes aqui no Prorrogação, que fala uma merda sem motivo do Popó. Que um dos maiores lutadores de todos os tempos, o cara tem 42 lutas, 2 derrotas, tá ligado? Exatamente a última derrota dele foi quando ele saiu. É, e eu não vejo motivo pra ele voltar. Por que que ele tem que voltar, tá ligado? Tipo assim, ele não precisa... Ele deu uma entrevista, ele falou assim... Quando eu saí do boxe, não foi por lesão, não foi por idade, não foi por boxe. Eu saí porque eu quis, porque eu queria sair no meu auge. Então por que que você tá voltando, cara? Não volta, tá ligado? Tipo, você tá com 39 anos, você tá velho, você... Quer dizer, eu não posso duvidar, eu sei, o Popó é foda, é incrível, um lutador fenomenal. Mas em que categoria de peso ele vai conseguir lutar com a idade dele? Ele vai conseguir manter o peso? Ele vai poder lutar em alto nível, sei lá, contra um Mayweather? Mas ele volta pra... Pra disputar cinturão mesmo ou é só luta? Não, é uma luta. Ele vai voltar numa luta. É que nem aquela luta que ele fez em 2012 lá. Que ele é bateu que é luta comemorativa, é isso ou não? Não, então, ele falou que ele volta aos rings profissionalmente, a lutar. Aí é complicado. Tipo, acho que quando tem uma luta comemorativa e tal, vira e mexe que aconteceu com mais dessas. O próprio Holyfield já fez mais lutas dessas e tal. Aí é uma coisa totalmente diferente. Agora, voltar ao ringue com 39... Tá, o Holyfield já fez isso, já foi campeão, já, mas porra, é muito complicado. Eu né? acho, o meu problema é que ele pode estar manchando uma carreira incrível, tá ligado? Pode até ser. Esse é o meu problema, tá ligado? É o complexo de Alexandre, tá ligado? Não sabe quando... É o complexo de Michael Jordan também, né? Teve o mesmo problema, né? Que foi lá, foi pro beisebol... Excelente jogador de beisebol. Exato. Mas esse que é a parada, o Michael Jordan, o que ele fez? Ele ganhou 3 títulos consecutivos pelo Bulls, foi o Michael Jordan, né? Fez o que fez, saiu e depois voltou no final da carreira pra jogar pelo Washington Wizards, tá ligado? Tipo assim, ele ainda era melhor do que a maioria, mas não era a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, não era o Jordan que a gente conhece. E até hoje o Jordan é um jogador um cara frustrado por causa disso. A gente tem várias declarações dele falando mal do LeBron James, por exemplo, tá ligado? Sem motivo, né? E, assim, o meu medo é o Popó, que tem um, assim... Não sei o que ele fala mal do LeBron James, cara. O LeBron James é tão bom, cara. ele é muito bom, gente. Ele é tão LeBron, cara. Sei lá. Você não precisa continuar, a gente já tinha entendido. Cara, eu tava na dúvida se ele tinha falado que o LeBron James ele é bom mesmo ou se ele tava fazendo uma piada, cara. Eu não, eu acreditei na piada de primeira. Acreditei na piada. Então é isso. Vou acabar a notícia aqui, vamos para a próxima notícia e vamos que vamos, que o bagulho é louco, o movimento é verdadeiro. Kore ga kimatta! Gol! O seu ouvido vai pro caralho com essa vinheta. Eu falei com a piada. Desculpa, mano. Eu falei com a piada. Era pra ela ficar certinha, mas... Eu tô com sono, cara. Foi mal, desculpa. Ah, cara. Relaxa, tá suave. Tá todo mundo bem. Pô, tá a gente pega lá o negócio do Ronaldo e... E a gente dá um grau aí. Que a gente dá um grau aí, fica com os olhos de rubi, tá suave. É, como diz o Aaron Marques, depois a gente fica ligadão pra entrar em campo. Bem, próxima notícia. Irlanda, sem querer, erra ao mexer numa lei e drogas pesadas se tornam ilegais. Até quinta. Ainda prefiro a maconha. Você viu que fez um gancho legal, né, galera? Com a nossa notícia e tal, nosso clima. Mas é isso. É, essa notícia foi do dia 11, então foi quinta passada até que você podia usar drogas pesadas na Irlanda. Então, mouse aí se você queria usar crack lá, não vai dar. Então, mouse aí, Steve. Jobson. Não vai rolar. O Jobson já tinha comprado passagem. Mas, cara, né? O Jobson, ele tá sempre trabalhando, cara. Por que tem, o pessoal tem que falar que ele cheira cocaína? Não, cara? Não, continua essa piada. Não, tá difícil, cara. Não. Eu pensando que ele ia falar que não, mas é o Steve Jobs, ele é inovador e algo assim. Nossa, não. Não. Por que você tinha que... Por que, Crive? Crive, não. É decepção. Vamos falar de futebol, pelo amor de Deus. Nesse clima amistoso do Rage Against the Machine, né? Deu pra dar uma acordada. Você vê que eu já vim preparado, né? É, vamos começar falando de campeonato alemão rapidão, porque todos os grandes golearam, né? E foi isso. Borussia não. Empatou. Hã? Borussia empatou. Foi 0-0. É que o Borussia não é mais grande, né? Sacanagem. Dadinho, que mundo. Mano. Sacanagem. Mas então, Leverkusen meteu 4, Wolfsburg meteu 3. O Wolfsburg deve ter a maior média de gol atualmente, né? Os caras tão... Porra, difícil. Com o Baia. É que o Baia tá metendo goleado aí. O Wolfsburg, não sei a média, mas o Wolfsburg tem 56 gols e o Baia tem 70, cara. Porra, mas caralho, 56 gols é muita cara, coisa. O salto de gols do Bayern é 59, cara, é muito alto. O Bayern fez 70 gols e levou 11, cara. Nossa. O cara fez 70 gols e levou 11. E dos 11, 7 é do Wolfsburg, né? É, não, 4 são do Wolfsburg. 4? Não, porra, já é muito, né, mano? Os outros são do Leverkusen e do próprio Borussia, né? É, eu acho que é isso. Cara, é, assim, o alemão não tem mais graça, né? Por causa disso. Porque, assim, o Bayern, ele segue nessa sequência. Agora tá um negócio, ele meteu, sei lá, 20 gols em 3 jogos, uma coisa assim, né? É, com o da UEFA. Que a gente nem vai comentar, né? Porque, cara, na moral, assim, o que eu vejo do alemão hoje não é nem quem vai ser campeão. É, tipo, o time que o Wolfsburg vai montar pra Champions League do ano que vem, tá ligado? É pra isso que eu tô com na cabeça, entendeu? Não, e você tem noção de que o Borussia já tá... Já é o Bayern, cara. É, então a parada do alemão hoje é a escalada do Borussia pra zona da Champions e quem vai ir junto também. Não, e porque assim, se você for ver, o alemão ele tem um pulo de 10 pontos do Bayern pro Wolfsburg e mais 10 pontos do Wolfsburg pro Mönchengladbach, mano. Sim. Isso é um absurdo, tá ligado? Tipo assim, então você tem uma diferença de 20 pontos do terceiro pro primeiro e de 10 pontos do segundo pro terceiro, mano. É muito, uma diferença muito brutal, cara. Porque, agora que o Wolfsburg engrenou, né? Eles começaram a vacalhar mesmo agora depois dessas últimas contratações, né? Mas assim, é interessante ver o time do Borussia para a próxima temporada. Porque talvez para a próxima temporada ele possa já, talvez, competir com o Bayern, né? Talvez. Você tá falando Wolfsburg, né? Você falou Borussia. Não, eu falei Wolfsburg. Não, eu falo não, Borussia. Falou Borussia. Falei Borussia? Eu vou editar escrotamente aí só para eu estar certo. Tá? É, então, é isso. O campeonato alemão tá isso, né, galera? Não... Ah, cara, a gente comentando aqui e comentando lá em novembro, quando a prorrogação ainda era editada, é a mesma coisa. Exato. A única diferença é que lá, tipo, o Wolfsburg não era tão fodão igual é agora, tá ligado? Mas continua o Bayern estuprando e é isso. Não tem mais essa coisa e tal coisa. É, falando do Campeonato Espanhol, então. É, você já tem algumas coisas pra comentar do Campeonato Espanhol? Como, por exemplo, o Real Madrid não tá jogando bem? Então, o último jogo do Real Madrid ele jogou bem. Eu acho que muito pela volta do Modric, cara. Levante. Faz uma diferença muito grande, Fábio. Levante. Levante. Mas, cara, foi um... Você assistiu o jogo? Não. Então, foi contra o Levante, tudo bem. É um time muito fraco, concordo. Aliás, o Levante é o 16º no Campeonato Espanhol. É foda quando você tá... com o negócio aberto, tá ligado? Eu posso dar umas informações muito específicas. Mas o jogo, o Real Madrid teve, tipo, muito mais posse de bola. Tudo bem, isso não significa, mas ele chutou muito mais do gol. O Cristiano Ronaldo não fez os gols, foram dois gols do Bale, mas ele teve muita oportunidade, sabe? O Real, não sei se é um... se é que ele retomou aquele futebol que eles jogavam. Também por causa de ser um jogo só, mas não sei se eles retomaram aquele futebol do começo da temporada 2014-2015, mas eles jogaram bem, isso eu posso dizer. Não jogaram mal, não foi um jogo como foi o do Schalke, não foi um jogo como foram os últimos jogos, por exemplo, aquele contra o Atlético de Bilbao, sabe? Foi um jogo diferente desses. Sim, sim. Mas uma coisa é, o Atlético de Madrid, como sempre antes da UEFA... Ele descarta o espanhol, né? Outro jogo que eu achei que foi um resultado meio injusto, o Atlético de Madrid jogou bem melhor. Mas o Atlético de Madrid, a gente vai comentar também da Liga dos Campeões, mas eu acho que o Atlético de Madrid, ele não tá com aquele futebol que ele tava antes. Será que deu uma cansada? Já? Não sei, cara, é porque... Você acha que manjou um pouco o jogo do Simeone? Eu não sei se manjou, porque eu não sei se é um jogo que, mesmo você sabendo o que acontece, tem como você fazer muita coisa, tá ligado? Mas eu acho que é parte de que, assim, os caras que tem que definir o jogo no Atlético de Madrid, quando eles não definem, talvez não funcione tão bem, tipo Griezmann, Turan, eles precisam estar fazendo. Cara, é que o Atlético de Madrid ele tinha outras oportunidades, assim, eles tinham outras formas de jogar. Hoje eu vejo um time muito bola aérea, cara. Me incomoda um pouco. Eles são eficientes, têm excelentes cabeceadores, mas é um time muito bola aérea ultimamente, eu tenho visto, pelo menos. É, né? E enquanto isso, o Barcelona segue aí com o trio Maravilha, vai bem até, né? O Messi voltou às boas fases, né? E o Neymar... É, enquanto eles estiverem jogando bem, o Barcelona não vai perder, cara. É porque os três são foda, né, mano? Três ali da frente estão foda demais, mano. É muito difícil, cara. É muito complicado. É... Assim... É o ataque mais forte, talvez, do mundo atualmente, né? Com os três ali na frente. Porque, tipo assim... Bem o Cristiano Ronaldo tem aquele problema. Os caras não estão entrosados. Os caras não tocam a bola um pro outro, tá ligado? Quer dizer, toca. O Bale toca. Só que todo mundo fala que ele fominha ainda assim. Né? E, tipo assim... Aí fica nesse negócio e tal. Eu acho que eles são o ataque mais forte, né? E o único problema real do time do Barcelona é a defesa, e é isso, né? O problema ali é a defesa, o Daniel Alves que não joga porra nenhuma, nunca jogou até aí. Né? Então fica nesse esqueminha aí e vai levando. É que no espanhol é fácil. O Barcelona, por enquanto... Vocês acham que o campeonato vai acabar ficando pro Barcelona? Cara, assim, a gente vai apostar no jogo do bolão que vai definir isso. Não, mas acho que depende. O Modric voltando depende do Modric voltar e ver se esse time do Barça, do Real, vai conseguir dar jogo. Por causa que é um ponto de diferença. O Barça pode tropeçar alguma vez aí, como tropeçou algumas rodadas passadas aí, mesmo com esse time, com esses três entrosados. Então, acho que é um campeonato bastante definido por causa da segunda diferença de pontos. Sim, sim. É, então, vamos falar do campeonato francês. É, a gente teve um jogo muito importante, né, ali na parte de cima, né, Olympique de Marseille e Lyon. E foi um jogo, o Crave estava até conversando com ele antes, foi um jogo mais truncado, né, até porque são duas equipes bem parelhas, né. Mas não chegou a ser um jogo ruim, né? A gente teve o Lacazette perdeu o gol, né? Então foi um jogo interessante até de ver, assim, as duas equipes são boas, tem um bom futebol, acaba que é aquele negócio, dois times parelhos, dois times fortes, um jogo truncado, ficou naquilo ali, ficou no 0-0 mesmo, e foi isso. Eu achei surpreendente até, porque eles costumam fazer gol pra caralho aí. Sim, sim, mas é o que eu falei, o Lacazette perdeu bastante gol. O goleiro do Lyon é muito bom. Esse cara Antônio aí. Lopes. Aí, ó, já pesquisamos antes, né? É, esse cara é muito bom, cara. É, toda vez que a gente fala de clássico, a gente fala desse maluco. Cara, ele cata muito bem. Mesmo, ele sempre cata bolas definitivas. A gente teve o Fakir tomando rolinho. Né? Fakir. Né? Não tava afiado nesse jogo, né? Nossa. Já fiz pra você. É. Antes que por você incrível fizer. Que pareça, não meter a faca no Leon. Nossa. Você precisava continuar com a piada? Preciso. Corta logo isso de vez, cara. a gente teve um jogo muito interessante, na real. Porque, assim, como sempre, o campeonato francês não está nos decepcionando. Tivemos um empate ali na frente. Aí você imagina, porra, fudeu. É a hora do Paris Saint-Germain. Ele perdeu pro Bordeaux. É... fazer o quê? Paris Saint-Germain, cara. Mas será que foi um pouco do desgaste da Champions? Acho que foi até um pouco. Sei lá, mano. O time do Bordeaux também não é um time horroroso. Não, tá um time bom, é um mano. Time bom, pô. Quinto, sexto colocado, sétimo, sabe? Não foi aquele tipo, nossa, perdeu pro time horroroso. Perdeu pro time ok, sabe? Não é um time Foi um time bom e é um time que o Paris Saint-Germain tava desgastado, tá? Com o desfalque e foi fora de casa. Então tinha tudo contra eles. Então não é algo de outro mundo perder. Não, tanto que o... se eu não me engano, não jogou Matuidi. É, Lucas Cabay então fora já há um tempo. O Vanderbilt jogou de titular e o Diné jogou na outra lateral também. Então o Cavani não jogou. Então o time foi meio picotado pra essa partida, né? Então não foi. Não era. E mesmo assim foi 3-2, foi um jogo interessante. Ibra meteu 2, ficou puto de ser expulso no jogo da Champions, né? Foi lá, meteu 2 e tal, né? E aí fica nisso aí agora. Mas o jogo mesmo do Paris Saint-Germain foi o jogo da Champions, isso que importa pra eles. Ainda estão em segundo no francês. Então tá bom, né, tá razoável, dá pra levar, tá ok, tudo certo. É, falando campeonato inglês, o que vocês têm pra comentar? Ah, velho, esse time do Chelsea não empolga mais ninguém. O time do Manchester City, se bobear, não classifica nem pra Champions, porque é um time, cara, não dá pra entender, tipo, tem jogo aí que eles jogam contra time fraco em casa e ganha de 5-1, e daí ele pega o Burnley. É um time que tá em penúltimo no campeonato e perde, tá ligado? Não, e você viu, porque, tipo assim, foi bizarro, porque o City teve, sei lá, coisa de 70% de posse de bola e não conseguiu fazer nada, mano. Isso foi decepcionante, e não foi aquela que a gente fala muito sobre o Yaya Touré, que é o ponto central ali do time do City. O cara tava jogando, tá ligado? Mesmo assim o City não consegue jogar. Porque eu acho o City um time mal armado, um time desentrosado e um time com a defesa lenta e descoordenada, cara. Não, é, porque a zaga é o quê? É Zabaleta, Kompany, Demichelis e Debuchy, não é? Ou e Clichy, certo? Certo. Os quatro são lentos, mano. Os quatro são lentos. E tipo assim, nenhum deles é... um zagueiro assim que você fala, ah, meu Deus, esse cara aí... tipo, não, o Kompany é um bom zagueiro, mas ele é lento, ele é muito lento, cara. Então, ele tem experiência, mas ele é lento, tá ligado? Ele não vai... o Clichy também não é ruim, tá ligado? Eu não acho o Clichy ruim, mas ele não, também não faz nada, mano. Tá ligado? Não é um cara... pra um time que quer ser o grande campeão, que quer passar na Champions, que quer ser isso, quer ser campeão, quer ser aquilo, mano, você precisa de uns caras que resolve, tá ligado? Mas esse negócio que você empolga, toda vez que eu olho o elenco do City, no papel eu falo, esse time, assim, ele é forte em teoria, tá ligado? No status do FIFA, sabe? Mas no, na vida real, assim, tipo, desculpa, Deco e Agüero não é a dupla mais interessante do mundo, né? Não, assim, eu vou falar, são grandes jogadores, mas, tipo, não é uma dupla que... É difícil falar que, assim, o Agüero não é aquele atacante de área, o Deco é mais, sabe? Mas hoje em dia é muito complicado você jogar com dois atacantes que tem como função primordial fazer o gol, sabe? Tá me entendendo? Sim. Dois centroavantes. Não tô falando que eles são, mas assim, eles são próximos disso, tá me entendendo? Sim. Eu acho que o 4-4-2 que o City joga, acho que é o único time inglês que joga o 4-4-2. Eu não sei, é difícil falar isso, mas hoje me soa muito, vendo principalmente futebol brasileiro, o 4-4-2 é um sistema de jogo meio retrógrado. Eu não sei dizer isso. Ah, eu acho que esse esquema do... os dois meias, né, o Navas e o Silva, por exemplo, eles não... O que eu acho que é um sistema que na forma com a qual ele é jogado hoje em dia aberto, né, esse 4-4-2, uma linha de 4 realmente no meio, eu acho que ela não é funcional hoje em dia, porque eu acho que o que funcionaria seria você ter dois meias habilidosos na frente com dois volantes, que seria o 4-2-2-2. Pra mim, esse é o esquema que talvez funcione ainda bem no futebol de hoje em dia. Não o 4-4-2 aberto, assim, é um esquema brasileiro de jogar, né? Mas eu não tô falando eu não tô falando em relação ao meio de campo. O meio de campo, eu acho que pra mim, não muda tanto. A questão é mais os dois atacantes, sabe? Saquei. É, porque você ficar com os caras presos na área... É difícil ter dois caras isolados ali, sabe? Você tá me entendendo? Sim, porque hoje em dia, você até vendo o jogo do Paris Saint-Germain... O Ibra e o Cavani voltam muito mais do que antes, né? Quando eles começaram a carreira e tal, né? O Cavani volta pra caralho. O Cavani joga praticamente como ponta esquerda. E ele era um atacante, ele era centroavantão, mano. Sim, ele é centroavantão. É que o Ibra é essa função, só que ele exerce com maestria, tá ligado? É que o Ibra, você pode realmente cruzar pro cara pra ele definir. Ele faz esse tipo de coisa, tá ligado? E mais, ele tem habilidade, ele pode voltar pra trás e ele é o cara que você espera no contra-ataque também, né? Só que é muito diferente quando você tem três na frente, vamos supor, quando o Luquita joga. O Luquita correria, o Cavani voltando e o meio de campo extremamente móvel, né? Que aí não faz diferença. Agora, quando você tem um Agüero que ele joga só pro ataque, praticamente, ele corre muito, é um excelente jogador, é incrível, é um ótimo jogador. Mas é o cara que só corre. O Deco que é mais paradão, tá ligado? E o Silva não sabe marcar porra nenhuma, tá ligado? Então, tipo assim, fica mais complicado, né? Meio difícil mesmo. E eu não gosto do Fernandinho e nem do Fernando de volante, tá ligado? Eu acho que eles não... Não, eu acho que eu gosto. Mas assim, a questão do City é essa mesmo de pouca participação, sabe? De jogador sumir o jogo inteiro, de ficar num toque de bola com dois atacantes isolados à frente, sabe? Isso que me incomoda um pouco, né? Sim. Mas acho que é meio que isso, né? Não teve muito... Assim, teve outras coisas. O time do Chelsea realmente não tá empolgando muito, eu vou, né? Eu vou falar uma parada, assim. Tipo, vocês vão me julgar, vocês vão falar que eu tô sendo injusto, que eu tô sendo, sei lá, clubista. Mas eu vou falar, hoje quem joga o melhor futebol do campeonato inglês é o Arsenal. Vocês podem falar, mas o Arsenal vai perder, não vai conseguir ganhar, não vai chegar. Mas quem joga o melhor pra mim hoje é o Arsenal. E o Arsenal... Olha, cara, tá longe da verdade não, cara, na boa. O Arsenal joga um futebol participativo, de toque de bola, com jogadores ainda. Apesar de ter ganhado do West Ham, o Ozil foi nulo no jogo. Como ele foi nos últimos três jogos. Completamente nulo no jogo. É que tem jogador que faz muita diferença. O próprio Santi Cazorla, que entrou depois, ele foi substituído pelo Ramsey, que cumpriu bem a função. O próprio Giroud, ele atuou... Eu não vou aqui zoar. Ele atuou bem. Ele tava jogando praticamente como um pivô, tocando bola pro Walcott e pro Alex Sanchez, que tava ali nas duas pontas. Então, o Arsenal joga um futebol bom de toque de bola, cara. De vez em quando. É o futebol mais... Eu acho um dos futebols mais bonitos da Premier League. E tá sendo efetivo. O problema é, começou a jogar agora. Agora não adianta mais, porque é isso que o problema do Arsene Wenger. Eu não acho ele um técnico... A gente vai comentar depois da Champions. Eu não acho ele um técnico ruim. Mas o problema é que ele nunca mantém uma constância o campeonato inteiro. Você acha que o problema, então, do Arsenal é um caso de Davi Luiz? Então é esse. Mas eu acho que é. É diferente. O Arsenal, ele joga períodos grandes mal. Pra mim, o caso de inconstância do Davi Luiz é tipo um jogo bom, dois ruins, um dois bons, sabe? O Arsenal, ele joga um período do campeonato muito ruim, que foi o início do campeonato pra mim. Agora, nos últimos 9 jogos, ele tem 8 vitórias, tá ligado? Na Premier League. Então, aquele começo, o que ele joga agora não foi o suficiente pra, tipo, conter aquele início péssimo, entendeu? Mas eu acho que um grande problema é que você falou do Arsenal, é que, assim, alguns jogos do Arsenal, eu concordo, ele é brilhante, joga pra caralho, sei lá o quê, e alguns jogos o time tá cagado. O time não tá totalmente errado, tá mal acertado. E eu acho que ainda tem um dos grandes problemas do Arsenal pra mim é a presença de você ser obrigado a colocar deixar em campo os caras que você pagou algum dinheiro, tá ligado? Você ser obrigado a deixar o Ozil em campo, tá ligado? Porque aí você vê, por exemplo, o Ramsey. Assim, o Ramsey não é um grande jogador, tá longe disso. Mas o... Ele, isso que você falou, ele cumpre o papel dele, ele tenta, ele se esforça e tal, ele não é tão merda assim. Porque um dos melhores jogos que eu vi do Arsenal foi com o Ramsey e Cazorla lá, tá ligado? Mas não com o Ozil, que é um jogador nulo, que nas últimas partidas não fez porra nenhuma, tá ligado? Sabe, isso é estranho. Enquanto a gente tem que comentar isso, o Chamberlain era o cara que tava decidindo pro Arsenal, né? E às vezes o Chamberlain não tava jogando. Tá ligado? Ele tava jogando outros caras, aí você não... Tipo assim, o estranho é isso, tá ligado? O cara vai bem e ele não dá sequência no jogo do cara que tá indo bem e deixa o cara que tá jogando mal jogar no lugar dele. Mas, cara, esse ano... A questão do Arsenal pra mim, a questão principalmente do Arsene Wenger, é que esse ano vai ser um ano como os 10 últimos anos dele no Arsenal. Vai ser um futebol que... vai empolgar em alguns momentos e que vai ser o suficiente pra ele classificar pra Champions League, mas não será o suficiente pra ele ganhar, porque ele nunca vai ganhar a Premier League, porque não consegue manter a constância o campeonato inteiro. E também ele jogou um futebol assim que você poderia até pensar na fase de grupos da Champions, principalmente no último jogo, quando ganhou do Borussia, você pensou, puta, agora pode ser que vá, não foi um futebol tão bom, mas pode ser que vá. Mas perdeu pro Mônaco, sabe? Então, eu não sei se ele vai continuar. Eu não sei se a diretoria vai perdoar o Arsene Wenger de novo. Mas vai ser mais um ano onde ele faz uma campanha razoável, mas não ganha nada. Mas é sempre isso. A parada, sabe o que é? Que o Arsene sempre fica, mano. O Arsenal tem uma torcida muito grande. Ele sempre tá entre os 4 primeiros. E ele sempre classifica pra Champions, tá ligado? E aí, tipo... Assim, o cara, ele chega, aí sempre fica naquele papinho, mas não deu sorte dessa vez, tá ligado? Puta, quase, olha, se não fosse aquele detalhezinho ali, a gente teria conseguido ganhar, tá ligado? Tipo assim, vai ficar nisso o tempo inteiro, se não fosse aquilo, dava, tá ligado? Porque sempre fica nesse quase, sabe? Eu acho que o Arsenal sairia se o Arsenal do nada cagasse, ficasse em oitavo e se fudesse, tá ligado? Mas na real, pelo que eu sei lá na Inglaterra, a torcida do Arsenal tá perdendo a paciência com ele já. Já, mas hoje. Claro, já não, 10 anos, né? Enquanto ela voltar ao estádio, fica foda, né, mano? Porque tá dando dinheiro. E é o seguinte, o futebol. Pode ver. A folha. Não sei. É difícil ter esses dados, mas assim, por comentário que eu sei, a folha salarial do Arsenal é uma das mais baixas. Porque o Arsenal, ele é um time que consegue jogar com muito jogador novo, sabe? Que ganha pouco e que, sabe, consegue manter isso. Só que ano que vem vai ter o contrato com a Puma, vai começar a vigorar o dinheiro e o Arsenal vai ter o quinto maior valor de marketing esportivo, sabe? E daí vai com esse dinheiro vai contratar os caras fodas, sabe? E esse futebol barato, esse futebol Young Football, o Arsene Wenger vai ficar pra trás. Então, eu acho que esse é o ano pra você pensar, porra, como eu disse, eu respeito o Arsene Wenger, não acho ele um técnico ruim. Mas, assim, ele é fracassado, cara. Não tem como dizer que não. É, porque, na real, assim, é o que eu falei. Às vezes você vê uns jogos brilhantes, tá ligado? Uns jogos em que o Arsenio faz uma parada assim que, meu Deus, nossa, tecnicamente o cara arrebenta com o jogo, né? Porra, o cara não deixa o time adversário jogar. Agora, tem jogo que, o que eu falei, o time vira uma confusão, o cara não consegue manter e tal. E assim, uma coisa que eu queria perguntar até pra você, Crive. O Giroud com as camisas da Puma apertadinha, o que você acha, hein? Acho uma delícia, cara, nossa. Vai ficar foda, né? Acho que foi a primeira vez que eu babei assistindo o jogo. Bem, vou virar rapidinho pra gente comentar de uma coisa um pouquinho diferente. Crive, você queria comentar, eu resolvi deixar um quadro aí pra você, MLS, você tá acompanhando os jogos, certo, Crive? Tô acompanhando os jogos, sim. Do Orlando City, que eu escolhi como meu time da MLS. Por quê? Porque o cara é brasileiro e tal, parece um Jovem Nerd, achei legal, cara. Não, e eu vou falar uma coisa, o Kaká é bonito, cara, Kaká é bonito, putz, Kaká é bonito. Kaká jogando São Paulo, tem todo esse papo, tá ligado? Tem, tudo isso. Você não gosta de torcer? Eu acompanhei, cara, e tá sendo um campeonato bem legal, cara, sinceramente. Tá, torcida, por exemplo, torcida tá lotando muito, vamos ter um comparativo? Na mesma semana que foi o jogo do Orlando City contra o New York City, foi o primeiro jogo da... A estreia do Orlando City na MLS teve São Paulo e Corinthians, né? E São Paulo e Corinthians teve, pelo Paulista, teve 18 mil torcedores e Orlando City, do jogo do Orlando City, teve 62 mil, sabe? Então, pô, tá muito legal. Tem todo aquele clima de esporte americano, sabe? Eles conseguiram transformar o futebol nisso, porque até ano passado a MLS era aquele campeonato padrão Premier League, sabe? 20 times, cada um joga duas vezes cada um, pontos corridos normal. Tinha uma Copa, a Copa do Brasil americana, e era normal. Esse ano já tem aquele formato já de conferência, sabe? O Lucas falou, né? Do jogo faz um gol e parece fogo atrás do... Cara, nossa, isso é foda. Nossa, vai ter um vídeo aí até do canal do MLS pra vocês se inscreverem, pra pegarem os lances, né? Cara, o maluco faz um gol, sai fogo de trás do gol, mano. Puta que o pariu. Mano, o americano sabe fazer um show, velho. O americano sabe como fazer um show, porque isso foi irado demais, velho. Nossa, tava um pouco me fudendo por esse quadro aqui, mas agora me interessei com essa. Cara, e sinceramente, os jogos são bons. Os jogos, tipo, falta alguma coisa, falta algumas noções táticas no time, mas os jogos, eles não têm sido aquele jogo Campeonato Brasileiro, sabe? Ninguém quer ganhar, os jogos estão sendo, brigados com força, independente da falta de qualidade técnica de alguns times. Mas, assim, tem saído gols bonitos, tem saído boas jogadas, sabe? Então acho que é um campeonato que vale a pena dar uma chance, entendeu? Vale a pena dar uma chance, porque o dia que esse campeonato for um campeonato foda, você vai poder chegar pro seu amigo e ser o hipster da MLS, tá ligado? Exato. Acompanhava a MLS desde 2003, tá ligado? Não, eu tava até comentando, mas sabe por que eles estão jogando? É legal, porque é um jogo muito mais aberto. Eu tava até comentando com o Crive, quando você vê o replay do jogo, você percebe que a defesa é uma das coisas que mais você percebe, assim, a diferença a nível de campeonatos mundiais de alto nível, né? Que são a defesa mais fraca, um pouco de noção, né? Movimentação e tal. O Kaká, toda vez que abre, ele chuta no gol, né? E tá dando certo pra ele, por enquanto, né? Mas é aquele negócio. é um jogo aberto porque o americano, ele não gosta de você ficar 90 minutos no lugar e não ter nenhum ponto. Basquete tem ponto pra caralho, NFL tem ponto pra caralho, sabe? O beisebol tá indo pro saco porque demora demais, né? Então, assim, o americano gosta de muito ponto. Então, os caras, eles vão ter esse estilo mais agressivo, esse tipo de jogo. E mais, o nome dos times é muito maneiro, mano. Isso é verdade. Ó só, eu tenho uma listinha aqui com todos os times, ó só. Colorado Rapids, DC United, Columbus Crew, Crew de grupo mesmo de gangsta, tá ligado? É, Chicago Fire, aí tem o Philadelphia Union, aí tem o Futebol Galaxy, tem o Galaxy, Houston Dynamo, New England Revolution, Montreal Impact, aí tem o Orlando, Portland Timbers, Seattle Sounders, São José Earthquakers, cara. Cara, vamos... Nossa, esse tem um nome bom, maneiro, cara. Tô não, tem o New England Revolution, New England, cara, Revolution, mano. É, New England Revolution também é muito cara, bom. Cara, eu gostei desse Columbus Crew, tá ligado? Porque o símbolo é um crew e uma galera gangsta no escudo, tá ligado? Tipo... Pô, mas San José Earthquakes é um nome muito foda, caralho. Muito, mano. Cara, tipo, é legal, cara. É tipo, os times têm uns nomes da horas, velho. Tipo assim, o Chicago Fire é tipo um emblema de sabe, de corpo de bombeiros. Chicago Fire de corpo de bombeiros mesmo, tá ligado? É muito louco, muito louco. Cara, e sabe o que é legal? Esse cara falou, se eu não me engano... É, a MLS tá passando já pra ser tipo, a quarta liga com maior número de público. E tipo, tem 3 jogos. Sim. Tipo, os jogos são lotados, os estádios são incríveis, né, Craig? Os estádios são muito da hora. São. É, porque os americanos conseguem fazer o negócio de um dia pro outro ter um jogo no mesmo estádio, o gramado ainda tá lindo, né? E mais uma coisa que é legal é que agora não vai ter desculpa pra brasileiro falar que Brasil é grande, não dá pra ficar fazendo o jogo de um estado pro outro. Porque os Estados Unidos também é gigantesco e eles estão fazendo conferência leste-oeste e eles vão ter playoffs e eu acho que isso vai ser foda, tá ligado? Só isso aí. É só isso. E também não tem desculpa pra não assistir porque a ESPN tá passando. Então, é isso aí. E tem o canal também do YouTube da MLS. Se inscreve lá pra você poder ver replay, compacto, gol, festa e o canal da 4. Então é isso aí, vamos passar pro bloco da Champions League. Champions League, altas emoções nessa classificação da Champions, galera. Vamos começar com qual jogo? Cara, eu quero começar falando do Real e Schalke. Puta, que jogo muito louco, velho. Cara, me desculpa, cara. Schalke, custava fazer um golzinho dentro de casa? Custava um golzinho, golzinho. Foi aquele gol do Marcelo, cara, que fudeu tudo. Nossa, esse Marcelo é um filho da puta, chorão do caralho. Vai tomar no cu, mano. Devia ter feito outro gol contra e ficado daquela cara de bosta, mano. É verdade. Cara, foi um jogo mais... Caralho, o cara ressuscitou dos mortos. Mano. Esse ano, velho. É falar em choque, cara. Falar em time bosta e aparece o cara. Deixa eu adivinhar, você dormiu? É, tipo... Não, dormi não, tava ouvindo vocês, cara. Que eu tive que... Porra, mais ou menos que meu quarto foi invadido por duas crianças pequenas e minha mulher chata. Quer dizer, sua mãe e irmã. É. Entendi. É. Bem, Champions League muito louca, né? Schalke e Real, mano. Por pouco, cara. Foi por pouco, hein? Cara, no finalzinho ainda, puta. Mano, o Casillas cagou no primeiro gol e no final ele faz aquela defesa. Que engraçado. Não, isso pra mim é só mais prova, essa cagada do Casillas, por exemplo. Mano. Cadê o nosso mito costarriquenho, mano? Cadê? Cadê ele? Por... Mano, esse gol que o Cassino levou foi gol, tipo, sabe, técnica de goleiro, sabe? O cara chutou, tudo bem, o cara chutou uma bola forte, mas foi na mão dele, o cara não desvia pra dentro do gol, cara. E eu vou dizer, na moral, se era o nosso querido mito costarriquenho, mano, não tomava nenhum. Tomava nenhum, que aquele cara é foda pra caralho, mano. Goleiro foda da porra. Mais o Jefferson. É que o Jefferson, você sabe, né? É, ia ser lindo. Tem essa diferença. É... só uma zero. Mas aí, a vitória da mina de carvão foi foda, hein, mano? Caralho, o cara é matador, né, mano? O cara tem o dom de fazer o gol, o cara tem o dom de fazer o gol, não adianta, cara. O cara foi dois, né? Meteu dois, mano. Cara, ele caçou os gols, cara. Por isso que ele é o Cantelar, cara. Cara, mas assim, foi um jogo... Cara, não tem como descrever esse jogo, ele foi muito louco, né, mano? Ele foi muito louco, foi um jogo muito louco, mano. Foi retardado. Quando você imagina que o Real Madrid dentro de casa vai tomar 4 do Schalke, mano? Sim, eu não imagino, eu acho estranho aí. Tipo, eu ainda tô olhando e me perguntando, ainda, né? O que que tá rolando, mano? O que que aconteceu nesse jogo? Eu ainda acho que eu tô no... Eu não tô andando com o Ronaldo e sou de maconha, mas tudo bem. Mano, e o pior, o time do Schalke tem um maluco que chama Fux, né, mano? Verdade. Pô... Que não é o técnico do Figueirense. Não, e ele meteu o gol, Fux, né, mano? Porra. Deve ser parente, deve ser tipo o sobrinho do Angel Fux, né, mano? Sei lá. Né? Porra, mano, mas... Né? Mas, cara, a defesa do Real Madrid, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Isso é a prova de que o Sérgio Ramos é o primeiro gol que eles levaram, mano, o cara tava sozinho, tá ligado? Porque o Schalke jogou com 3 zagueiros e jogou com... não jogou nem com um ala, cara. Eles precisavam fazer gol de qualquer jeito e jogaram com 2 meios, tá ligado? Nem pra dizer que era ala. Jogou com aquele... é, com o Fux, né? Fux. Não Fux, sei como é que Fux, fala. Fux. Ele é... ele é austríaco e ele meteu aquele gol lá no começo. Porra, mas falando de... um crasso de defesa do Real Madrid. E eu vou dizer mais, cara. Se a defesa do Schalke não fosse tão merda, eles se classificariam muito fácil. Porque o Cristiano Ronaldo, nesses dois jogos, ele fez 3 gols, certo? Sim, foi bem até. Não foi mal nos jogos. Dentre esses 3 gols, eu dou pra dizer que os 3 foram falhas da defesa. Falhas, tipo, feias da defesa do Schalke. O do primeiro jogo foi ridículo. Ele cabeceando no meio de todo mundo. E nesse segundo jogo teve um lance igual, cara. Sim. É. Eu acho que do meio de campo pra frente o Schalke tava se garantindo. Eu não sei, o Draxler ainda joga no Schalke? Tá machucado. Tá machucado? Tá. Então, tipo, eu achei que assim, do meio de campo pra frente o Schalke se garantiu. Nossa, primeiro tempo foi um estupro, cara, no Real Madrid. Eles se garantiram muito bem. O problema é que, cara, a defesa falhava muito em lances bestas, sabe? Deixava... tudo bem, o Cristiano Ronaldo tem uma puta impulsão. Mas, porra, deixava o cara cabecear sozinho, sabe? Esse era o problema. Não, e o Benzema, muitas vezes isolado na área, assim, tem o que fazer. Né, mano? Porra, não tava rolando. É o que eu falei. É, não parece muito essa parada do entrosamento? O time não tá jogando junto? Eles não parece que treina? Tá ligado? Não, mas eu acho que a defesa... eu acho que, assim... tudo bem, no ataque tem esse problema de entrosamento, mas a defesa do Real Madrid é ruim, eu vou dizer. O quê? Mas tava jogando o quê? Varane e Pepe, mano? O Pepe não joga, não tá jogando nada, e o Varane é muito novo. É igual, por exemplo, o Piqué com o Puyol. O Varane não tem aquela... ele não tem aquela, tipo, como é que eu posso dizer? Aquela experiência, sabe? Pra, tipo, garantir uma zaga. Porque com o Pepe ele não vai garantir, com o Sérgio Ramos talvez, entendeu? É, porque na real é aquela parada, né? O Puyol carregou nas costas o Piqué a carreira inteira, né, mano? Essa foi a realidade. Né? Mano, o Puyol era foda, porra, zagueiro foda, né, mano? E aí, mano, esse bosta do Piqué aí a gente... nossa, viu, eu pensei numa piada muito ruim, Crive. Fala aí, que é o prorrogação, meu amigo. As piadas ruins não podem ser guardadas. Não, vambora. O cara tá... nossa, deve ser ruim mesmo, hein, cara? Bem... Porra. O Bayern realmente falou pro Schalke, a gente esquece, pro Shakhtar, os dois times têm um nome parecido, esquece, a gente sabe, vocês não sabem jogar bola, vão passar por cima, a gente só faz gol da pequena área, chupa essa. Ah, deve fazer isso, cara. Esquece isso. Esse jogo aí foi o... mano, esse jogo tinha zagueiro jogando de meia, cara. O Alaba começou o jogo de zagueiro, tava muito fácil, ele foi pro ataque, tá ligado? Sim. Isso... olha só, toma o gol do Batistuta, que tava, sei lá, 30 anos. Essa foi boa, mano. Boa, verdade. Velho, os caras tomaram o gol do Bahia, velho. Caralho. Nossa. Bem, falando de gol, Porto ganhou no jogo dos golaços, né, mano? Porto só meteu golaço, mano. Essa é a consagração eterna do Euromark, cara. Comenta aí nessa porra. Cara, Porra, cara, Casemiro é foda, caralho, cara. Caralho, que golaço. Não, cara, a gente usou o Casemiro, mas eu tô realmente duvidando se ele é foda ou não, cara. Não. Sério, a gente falava aqui, mas tipo, o Casemiro é um merda, né, velho? A gente dá uma zoada, mas porra, depois desse gol, eu realmente tô achando que ele é foda de verdade, cara. Mas você sabe que tem um histórico no Prorrogação, se você começar a escutar os antigos, né? De que com o tempo a gente vai aprimorando a nossa opinião muito, né? Aí tem uns caras que a gente falava que era bom, que de repente a gente começa a falar que é ruim, né, mano? E de repente os caras... Tipo o Davi Luiz? Não, o Davi Luiz só foi um cast só que falaram razoavelmente bem dele. Não, razoavelmente bem não. Você colocou o melhor zagueiro da fase de grupos, né? Não vem com essa não, que eu não falei essa porra não. Vai esse filho da puta quer acabar com o MD só pra tirar fora esse cast aí, não tem mais ver aqui. Vai se fuder. Todo mundo na gravação foi contra botar o Davi Luiz, só o Lucas. Ah, tá, vai tomar no meio do seu cu. Por que você não vai se fuder, seu pau no cu do cara? Depois que eu comer as suas irmãs, quero ver você falar alguma coisa, arrombado. Caralho, hein, mano. Bem, Porto estuprou o Bacel, né, mano? Oh, só um jogo só com golaço. Mano, pior que foi mesmo, foi só golaço. Mano, mas eu vou ter que dar um destaque, mano. Aquele Abubakar tava jogando muito, mano. O Abubakar joga bem, mano, esse maluco. Esse maluco tem que tomar cuidado, velho. Não, tem vários caras que tem que tomar cuidado. Brahim e tal. Ó, velho, sei de uma coisa. Jogo do Porto, sem gol de trivela do Quaresma não é jogo do Porto. E agora vai ser gol do Casemiro, né? Jogo do Porto sem golaço do Casemiro não é jogo do Porto. Mano, é muito... Oh, foi muito louco, velho. O Casemiro, ele... Cara, eu senti que ele ia fazer um golaço, mano. Eu tava assistindo o jogo, mano. Fui aquela falta de longe, assim. Daí eu olhei pro Casemiro, cara. O Casemiro olhou pra mim, assim, na TV, assim, tá ligado? Ele começou a meio que, tipo, abaforar, assim, tá ligado? Eu senti energia, assim, tipo, caralho, eu sou foda, vou fazer um golaço, mano. Vou ganhar mais uma Champions, mano. Ele foi lá e meteu um petardo, mano. A bola entrou no ângulo. Puta, o Casemiro é foda. Olha só, vocês querem ter uma noção estatística do Casemiro pra saber se ele é bom ou não? Fala lá as estatísticas aqui na Liga dos Campeões, tá? Só na Liga dos Campeões. Ele disputou 6 dos 8 jogos do Porto na Liga dos Campeões. Ele tem um gol, uma assistência. Ele fez 86 toques por jogo com uma precisão de passe de 84%. É por volante, né? Tão bom assim, não. É, então, principalmente a quantidade de toques do jogo. Mas ele parece que tem o maior número de desarmes. Não, então, vamos olhar na liga do português. Se for assim, até aí o Williams é o melhor jogador do Brasil, então. É. Se fosse aí o Pierre, era o melhor jogador do Brasil. Puta, mano, então. Não, o Williams é pior, velho. Tá o Williams é mais feio. Tá bom, cara, vocês querem falar de estatística, cara? Quantas Champions você tem, cara? Porra. É. A mesma quantidade que você, seu otário. Essa estatística é suprema, cara. A mesma quantidade que você, seu otário. É, mas então, na Liga Portuguesa ele participou de 21 dos 25 jogos, fez 3 gols, 2 assistências, 82 toques por jogo, com só 77% de precisão dos passes. É, não, tô de jogador tão bom. Se vocês compararem com o com o Luquita, cara, ele meteu que joga aquele gol de falta, ele é foda, cara. Tá. Cara, ele ganhou uma Champions, cara, ele é foda. É isso, né? Ah, cara, mas falando sério, não é ruim, mas também não é bom. Não é nada, porque se você comparar com o Luquita, que é atacante, o Luquita tem mais toque. Caralho, mais para com o Luquita, já deu, cara. Não vou, mano, não vou. Você não sabe que ele come a filha do Renato Gaúcho, cara. Cara, porra, não precisa ter ciúme dela, cara. Porra, vambora. Eu quero o Luquita só pra mim, entendeu? É isso que eu quero. Ué, mano, mas ela é loura com os peitão e uma bunda gostosa, não tem isso. Não importa, eu quero moreno pra mim, mano. Eu quero moreno pra mim, é isso que eu quero. Bem, agora vamos falar... Eu vou deixar por último o jogo mais importante, tá? É... Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid. Mano, foi por pouco. Só digo uma coisa, mano. Nego não sabe bater pênalti, velho. É possível, não mano. Não mesmo. Pareceu cobrança de pênalti do time do Santos, mano. Nossa, velho, quando o Coquê perdeu o pênalti, velho, ele nem ficou bravo. Eu falei, puta, eu sou uma bosta, velho. Ele voltou, tá ligado? Mano, pior que assim, se não fosse, cara, se os caras do Leverkusen soubessem bater pênalti, mano, eles tinham ganho, velho. Nossa, era só saber bater um pênalti, cara. Qual é a dificuldade, né, velho? Cara, na moral, mano, quando tipo, eu tava assistindo inglês e eu saí, assim, daí eu não vi a sequência de batedores. Daí todo mundo começou a bater, daí tinha o último pênalti, tá ligado? Daí quando eu vi que o último era o Fernando Torres, eu falei, porra, fudeu. Acabou. Entendeu? Não, é. Caralho, cara, confia no El Ninho, o cara é foda. O daí pior, o cara fez o gol, velho. O pior é que o Torres tá começando a tá metendo gol no Atlético de Madrid, mano. É, cara, o Torres, quantos Champions tu tem, cara? O Torres tem... Se for assim, tudo tem com discussão agora, né? É, o Torres tem Champions, mano. Caralho, vai se fuder todo mundo, mano. Né? Quantas Copas do Mundo você tem? O Ozil tem uma, mano. É. Até aí, até o Torres tem uma. Até o Torres. Então, esse é o argumento máximo, mano. Argumento máximo pra tudo, velho. Ah, meu irmão, eu vou ter uma, eu vou ter uma e foda-se. Exato. Cara, Arsenal e Mônaco. Foi, o Mônaco segurou o jogo, né? Foi isso que ele fez. Segurou o jogo. E o Arsenal não conseguiu meter o Arsenal três. Perde gol pra caralho também. O Giroud, mano, o Giroud fez o gol. Na moral, ele fez o gol ali no... Foi engraçado, foi a bola bate na cara dele, assim, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Mano, mas foi na cagada, mano. Foi um golzinho. E na moral, o segundo gol do Arsenal também foi porque o Mônaco pegou a bola do rebote e chutou sem destino, tá ligado? Pra qualquer lugar, velho. Porque na moral, velho, se pá, era pro Arsenal nem meter gol nesse jogo, mano, porque tava zoado, velho. E o Mônaco foi lá fazer o joguinho dele, meteu três fora de casa, tá foda-se. Foda-se, né? O que pra mim fudeu o Arsenal fortemente foi aquele gol no último minuto, tá ligado? 3-1. Se tivesse sido 2-1, eu acho que, tipo, o Arsenal já estaria na cabeça que ia atacar, mas estaria com tranquilidade, sabe? Não, é... Sabendo que... Se fizer dois gols, tava dentro ainda, sabe? É que de acordo com a média do Arsenal, né? Meter dois gols na partida pra eles deviam saber, tipo, mano, dois gols a gente consegue, tá ligado? Dois gols é de boa. Agora, o problema é tomar três fora de casa, né, mano? Porque aí você fica na obrigação muito grande de fazer muito gol, né? E aí o time do Mônaco vai lá, segura o jogo pra caralho, né, mano? Mesmo quando eles tomaram dois gols, mano, eles não estavam nem aí pra atacar. Eles não estavam nem um pouco ligando pra atacar, eles só estavam ligando pra se defender e segurar o jogo, tá ligado? Porque mesmo que eles tomassem o terceiro, mano, pra eles é um gol pra fazer, tá ligado? Sim. É muito fácil, era muito fácil o jogo pro Mônaco, tava muito na mão deles. O cara perdeu, mano. Acho que o cara tava impedido, mas a bola veio pra... Eu não lembro quem que era, cara, acho que era o Koscielny, cara. Ele perdeu um gol, que ele chuta a bola na cara do gol, na trave, velho, que inacreditável. Eu não sei, cara, às vezes eu acredito muito nessa coisa de superstição, sabe? O Arsenal peida na Champions League e ponto final, ele peida, tá ligado? Independente de se ele pegue o Bayern, como pegou ano passado, que foi meio que uma desculpa, ou se pega o Mônaco, entendeu? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Sim. É, agora vamos falar do jogo que realmente interessa? Paris Saint-Germain e Chelsea, 2x2. Eu tava esquecendo desse, cara. Mano. 2x2, muito louco. Quero beijar o Thiago Silva na boca, mano. Porra. Cara, é sério, eu vou ser bem honesto. Eu vibrei no final do jogo, mano. Eu vibrei. Não, cara, na moral, posso ser honesto? O time do Chelsea é um time pequeno, é um time de merda. O Mourinho é um time... Cara, o Mourinho deu técnico da mais raiva nesse mundo, cara. Oh, mas na moral... Nossa, cara, o Mourinho foi muito burro, na boa, cara. Todo mundo tava vendo que ele ia fazer aquilo ali. Ele fez exatamente o que a gente alertou lá no programa. Só que se ele fosse defensivo, o Paris Saint-Germain ia se classificar, cara. Cara, pô, você tem que... Tu tem um time com jogadores como Hazard, como Fábregas, como todos esses caras fodas, assim. Você vai lá e me coloca o time todo na marcação, só segurando bola, cara. Ah, vai pra cima, velho. Pelo menos joga, tá ligado? Não, e no meio da prorrogação que ele botou o Zoma, mano? O cara tá ganhando, tá com um a mais, tá ligado? Mano, bota atacante, ganha essa porra. Eu tenho uma impressão de que o Mourinho, ele é um técnico que só funciona quando o time tem verba limitada. Você não tem essa impressão? Porque, por exemplo, aquele time que ele ganhou a Champions com o Porto, é um desses estilo de time, sabe? Verba limitada, tem um jogador certo pra cada posição, e daí esse estilo de jogo dele funciona, entendeu? A Inter de Milão também foi assim. A Inter de Limão, eu falei. Ia ser foda, hein? Mas a Inter de Milão é a mesma coisa, sabe? Era um time muito melhor que o do Porto, de 2004. Era. Mas assim, não era aquele time que podia contratar o jogador que quisesse, tinha os jogadores certos pra cada posição. é, jogadores que estavam, tipo, além da idade, mas tinham experiência, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que o Mourinho só funciona com esse tipo de time. No Real Madrid, você pegou aquele time galáctico, então foi estuprado pelo Lewandowski, que vocês lembram, acho que bem disso. Sim, sim, sim. E com esse time do Chelsea, cara, é assim, ano passado eu entendo, porque o time do Chelsea, ele era um time com muitos jogadores pra mesma posição, só que não tinha um armador, não tinha um cara que ia lá e metia gol, porque o Fernando Torres tava, porra, puta que pariu, né? Sim. Mas esse time, agora que ele tá arrumado, é um time que pode jogar ofensivamente, mas o Mourinho, ele não consegue, sabe? Ele sabe armar o time, ele sabe jogar pra frente, como ele fez, porra, o Chelsea tá longe em primeiro lugar na Premier League, porque nas primeiras rodadas, na parte importante do campeonato, ele jogou pra frente, cara. E por que agora ele não pode jogar? Vou ser sincero, velho, pra mim o Mourinho foi covarde. Ele quis assinar a porra do jogo, quis falar assim, ganhei do jeito que eu gosto de ganhar, que esse jogo de merda, esse jogo que eu boto um ônibus na frente do gol e ninguém passa porque eu sou foda. E deu nisso, tá ligado? Mas, porra, não é, cara. Tipo, não. E mais ainda, quando o Ibrahimovic foi expulso, porque a gente já falou aqui algumas vezes que, por várias vezes, quando o Ibrahimovic não joga no PSG, parece que o Paris Saint-Germain se liberta, né? Eles se libertam, o time joga melhor e tal, né? É, não dizendo, óbvio que o Ibrahimovic fez uma determinada falta, né? O Matuidi tava exausto, assim como o Verratti, né? Os caras estavam correndo por 30. Mas eu percebi uma coisa. O Mourinho anulou o Fábregas no próprio time dele, que não tava jogando praticamente, que tava tendo que jogar atrás com o Ramires na frente, começou o jogo com o Oscar, sendo que o William tava jogando de titular do time, depois no meio teve que tirar o Oscar pra colocar o William, porque o Oscar não tava fazendo porra nenhuma. O time... Calma aí, não tava só fazendo porra nenhuma, como tava querendo ser expulso, tava loucamente querendo ser expulso. Sim, e o pior, eu não sei se vocês concordam comigo, a arbitragem desse jogo foi horrível. Nossa... Oh. Mas, cara, vocês acharam que... É exatamente o que eu ia falar. Vocês acharam que a expulsão foi justa? Não, não. Eu um pouco. Não. Mano, ele você percebe claramente que, tipo... Não, tudo bem. Não sei se isso é considerado pelos árbitros, mas não foi intencional. A intenção dele não era machucar. Foi um carrinho de frente. Não foi um carrinho... Foi um carrinho, tipo, forte, mas não foi um carrinho violento, assim, tipo, desleal. O do Diego Costa foi pior. E você percebe claramente na expressão do Ibra, tipo, puta que merda, sabe? Você olha bem na cara dele, puto, não acredito que eu fiz isso sem querer, sabe? É, tanto que ele não reclamou, cara. O Ibra, normalmente, ele vai pra cima do árbitro. Mas depois ele deu a declaração. Me senti cercado por 11 bebês quando vieram reclamar. Ah, cara, vou ser sincero. A entrada que o Diego Costa dá no Thiago Silva pior. É bem pior do que... Não, é pior... Vou ser sincero, o Diego Costa é arrombadinho, né? Não, e ele empurrou o Marquinhos depois, sem sentido nenhum. Ele empurrou o artilheiro do time, mano. Sem sentido nenhum, cara. Vocês viram isso? O Diego Costa, fora isso, vocês viram, acho que tem um lance, era na Globo que tava passando, o Diego Costa empurra o Marquinhos, vai, aponta o dedo na cara do árbitro e fala, seu filho da puta. Mano, esse é Diego Costa. Cara, eu na hora tava falando, caralho, faz isso com o moleque, cara, que vacilo. Mano, e o pior, o Diego Costa, ele não tava nos melhores dias dele, tava fazendo falta pra caralho, e o pior, a arbitragem foi ruim pro Chelsea, assim como foi ruim pro PSG. Teve a expulsão lá, teve o pênalti que, tipo assim, o Thiago Silva rela na bola, tudo bem, relou e tal. Mas, tipo assim, o Cavani chuta também o cara lá. O Cavani também tava fazendo besteira no jogo, tá? Que ainda não sei expulso também. É, tá, chutou o maluco. O juiz interferiu na jogada umas 3 vezes. Tá ligado? O que ele tava fazendo? A arbitragem péssima no jogo. E o pior, como é que você, com um a mais, tem mais posse de bola e chuta menos que o adversário, cara? Eu sei, o Thiago Silva é bom. Eu gostei da partida do Maxwell. Tá jogando bem o Maxwell, né, mano? Cara, o meio campo do PSG engoliu o Chelsea. Não, o Verratti, mano. O Verratti deu uma. O que o Verratti jogou? O que o Pastore jogou de domínio de bola? Nossa. De levar a bola pro canto, de tirar a bola no meio de 3, cara. Porra, meu irmão. Não, e a inteligência nas substituições do PSG. Ao contrário do que, pra mim, o erro do Chelsea, o PSG, pra mim, o cara... Não, parecia que ele previa... O técnico previu o resultado do jogo, tá ligado? Onde ia chegar, que eles iam conseguir empatar. Porque a entrada do Lavezzi, do Rabiot e depois do Vanderbilt no final foram todas, pra mim, perfeitas. Porque o Rabiot é um jogador técnico, habilidoso, não tão rápido, mas que num jogo onde errar é um problema, ele é fundamental, tá ligado? Substituiu um cara que tava cansado por um cara novo, com gás, com habilidade, e ainda por cima botou o Lavezzi também, que também foi, entrou muito bem em campo, né? Então assim, enquanto o PSG tava certo, fez aquele jogo de esperar única e exclusivamente o momento certo, o PSG jogou certinho, tá ligado? Eles sabiam que eles estavam com um a menos, sabia que era perigoso, e eles esperavam exatamente o momento certo pra atacar quando não tinha risco. E se não fosse o Cavani perder gol, eles tinham um ganho pra valer esse jogo. Porque ele driblou o goleiro, chutou e raspou na trave, mano. É que eu não entendo o Mourinho, sabe? O cara tá com empate ali, favorecendo ele, 0x0 favorecendo ele. O cara tá jogando com um a mais, e o cara consegue ainda... ter mais perigo de ele tomar o gol do que ele fazer, tá ligado? Com um timaço que é o time do Chelsea, cara. É porque é aquele negócio... É covardia, realmente o Carlos falou, é covardia, cara. Sim, o Mourinho, ele pediu pra se fuder, porque que nem o Carlos falou, o trio do meio de campo do PSG engoliu o Chelsea. O Verratti teve uma que ele passou, só no corte que ele deu no meio, ele passou a zaga inteira do Chelsea, ele ficou livre. Tinha só os zagueiros na frente dele, passou inteiro o meio de campo do Chelsea, sozinho, cara. Sozinho. Isso é a prova do quão errado tava aquele time. O Fabregas não fez nada. O Fabregas, que é o principal jogador, talvez, desse time, não fez nada. Porque ele tava completamente anulado em campo, cara. E depois o cara no final me bota o Drogba, velho, que foi massacrado pelo Thiago Silva, que não deixou o cara tocar na bola, mano. É, cara. Foi completamente babaquice do Mourinho, covardia. Vamos dizer, não foi incrível porque... Foi mal, Craig. Porque o time do PSG teve um brilho e teve tipo assim, uma gana de ganhar essa porra, de querer chegar entre os outros melhores, de uma forma absurda. E totalmente inverso, Mourinho, inicialmente, o time do Chelsea foi o extremo do apático, o extremo da covardia. Então, você ter essa diferença, essa dicotomia tão grande dentro de uma partida, cara, foi praticamente que eu acho que todo mundo torcesse pra porcaria do PSG, tá ligado? Porque era tão nítida a diferença de um time, o quanto o time tava jogando, o outro não tava. Que te dá uma raiva toda vez que o Chelsea fazia um gol, tá ligado? Sério, me deu raiva. Falou assim, não, futebol não pode ser tão injusto, tá ligado? Não, para. Não, e foi. Tá. E graças a Deus foi na mão do Thiago Silva que caiu a decisão, né, cara? Porque foi um lance... Porra, mas depois ele ter feito aquela porra lá, pelo amor de Deus, mano, a gente tem como ter isso aí, velho. Não, mas... Como é que o zagueiro com aquela experiência pula daquele... Porra, cara, na moral, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, porque não é possível o cara pular... Porra, o cara queria o quê? Dar um soco na bola no ar, velho? Não, e o pior é que ela... Achou, tipo, ah, sou o Giba, foi lá e bateu na bola. Não, mas não foi um bateu na bola, mano, ele rela, assim, muito pouco na bola, tá ligado? Porra, mas... Não, você concordo, entende o que eu tô falando? Concordo. O cara sobe com os dois braços. Concordo. Mas ainda assim, o resto do jogo, o Thiago Silva tava um monstro. O resto do jogo, ele não tava deixando... O Diego Costa tava puto porque o Thiago Silva não tava deixando ninguém jogar. O Thiago Silva não tava dando um bote errado no jogo, mano. O cara tava jogando muito. O Marquinhos também tava jogando muito, tá ligado? Até o Diego Costa ficou muito puto com ele. Né? Eu ia falar isso, quando o Diego Costa cansou de ficar isolado lá na frente, tentou buscar jogo mais pro lado lá do Marquinhos, foi quando ele arrumou confusão, porque o Marquinhos não deixou ele jogar. Sim, e assim, o Davi Luiz, ele é tão inconstante, mas tão inconstante, que tem jogo que o cara faz gol decisivo, mano. Tipo assim, ele é tão inconstante, cara, que ele é um ápice, assim. Tipo assim, ele faz uma merda colossal num jogo. Só merda. E de repente ele faz um gol decisivo, tá ligado? Caralho, eu pensei que a gente tinha instituído que ele é um lixo completo. Não dá, dessa. Mano. Ele é, mano, a tradução daqui a pouco vai estar no Aurélio. Inconstante. Traço. Davi Luiz. Vai estar isso. Vai estar no Aurélio, mano. Que é a definição, cara. O cara consegue ser muito inconstante. Apesar de que eu acho que ele não jogou tão bem assim também. Mas foi muito louco. Foi muito louco. Não, cara. E o lance do gol final. O Thiago Silva, ele dá uma cabeçada. O Courtois faz uma defesa foda. E depois ele, cara, no escanteio seguido, o Thiago Silva sobe pra caralho, né, mano? Em cima do Terry ainda. Daí tem a foto do John Terry se agarrando com o Cale. Sim, é isso que eu ia falar, mano. O Terry, o Cale, o Thiago Silva. Mano, e vocês viram depois que o Sheik, depois do jogo, ele foi abraçar o Thiago Silva e falou: é por isso que eu pago ele, o melhor zagueiro do mundo. O Sheik foi lá no campo, desceu no campo, foi abraçar o Thiago Silva e falou, é por isso que eu pago ele, ele é o melhor zagueiro do mundo. Nossa, mano. Cara, eu achei que quando você falou que o Sheik desceu, eu achei que ele ia dar um selinho no Thiago Silva. Nossa! Cara, não, mas eu achei que era o Sheik do Corinthians. Mas não, mas não, cara. Sheik do caralho. O Sheik tem a ver com isso? O Sheik tava lá assistindo o jogo, daí acabou o jogo, ele ficou emocionado com o Thiago Silva, ele desceu do campo e deu um selinho no Thiago Silva. Ele e o macaco, né, mano? Ele e o macaco. Bem, acho que é isso. Champions League, vamos passar para a arte do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então é isso aí, vinheta nova, galera. Aí, maravilha. Não tá nem aos pés da vinheta do Valente, hein? É, concordo. Com certeza não está nem aos pés da vinheta do Valente. Essa vinheta magnífica, né, cara? Um dia usaremos. Um dia usaremos. Será que hoje? Não sei. Depende muito do cara que tá controlando a mesa de som, né? Depende. Mas é isso aí, Arte do Rolinho, esse momento mágico, esse momento maravilhoso, onde você se comunica com a gente, onde você manda seus e-mails, seus tweets e tudo o que mais para falar com a gente. Eu gostaria que o Cry, você pode ler os comentários? Do Prorrogação? Claro. Não, porra. Não. Cara. Que escroto. É que sabe quando você pega um cara desprevenido, assim? O cara pergunta uma pergunta idiota só pra dar um tempinho dele entrar no site. Exato, ele. Do Prorrogação eu falo, claro, ele. Aí o cara só vira, não, babaca. Caralho, os caras não perdem tempo, né, mano? Escrutizar um ao outro. Segue aí, Crave, então. Pega o comentário do Fernando. O Fernando fez vários comentários, mas eu vou comentar aqui o que ele escreveu no Prorrogação 31, que é o Prorrogação Bayer, filho do morro. Ah, esse é muito bom. Ele fala o seguinte: voltei nessa porra, caralho. É porque ele ficou muito tempo sem escrever nada, achei que ele até tinha acontecido alguma coisa com ele, mas ele disse: mas infelizmente vai ser por pouco tempo. Talvez eu comente uma vez por mês ou a cada 2 semanas, porque eu tô trabalhando e estudando igual um cavalo. O tempo que eu passava no busão escutando podcast, agora eu tô usando pra estudar, porque esse ano eu tenho que passar na porra da Federal e o curso que eu quero é muito concorrido. Por isso eu tenho que dar uma limada nos podcasts que escuto, e o Prorroga tem quase 2 horas, e é meio foda achar esse tempo pra escutar, né? Daí, como ele vai comentar sobre várias prorrogações, ele faz aqui, sobre prorroga 30, que é o que ele vai comentar agora. Não tenho muito o que comentar, porque eu pensava que vocês já comentaram nele. Porque ele falou que, tipo, meio que concorda com a gente. A seleção foi mal escalada, cadê Firmino, Tardelli, Coutinho, Miranda, entre outros tantos. Felipão vai tomar no cu. Depois da vitória da Costa Rica sobre o Uruguai, eu torci para eles vencerem a Copa. Na verdade, eu torci para passarem só times que nunca tinham vencido para as oitavas. Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Argélia. Nossa, ele coloca colchetes e entre os colchetes ele coloca parênteses. O cara tá manjando português. É da matemática. Jogo com a Alemanha... O quê? É expressão numérica isso, cara. Caralho, tá bizarro isso. Só falta o cara terminar com... sei lá, de 2 a mais infinito aqui, pelo amor de Deus, mano. Depois do jogo com a Alemanha, eu achei injusto eles terem sido eliminados. Daí agora ele vai comentar sobre o Prorroga 30.5, que é o do Oscar, e ele escreveu o seguinte: Eu acreditava que Boyhood fosse vencer quase tudo pela quantidade de indicações e pelo apelo dos 12 anos de gravação. Pelo menos o diretor, eu acho que é o Linklater, merecia pelo risco que ele correu ao produzir o filme em 12 anos, né? Eu gostaria até de comentar sobre isso, porque tem uma personagem no filme, acho que é a irmã do protagonista, que ela some. Se não me engano, ela era sobrinha ou filha do Linklater, e ela começou a fazer o filme quando ela era criança, e daí lá pelo sei lá, o quarto ano de gravação, ou quinto, ela falou assim, não quero mais gravar, não tô afim, e daí ela nunca mais aparece no filme, né? E casa muito bem com o comentário, porque tipo, esse é o risco que você tá correndo nos 12 anos de filmagem que teve Boyhood. Ele fala aqui que o James Cameron, que inventou a tecnologia para produzir o filme dele, o Avatar, levou 20 anos para que a tecnologia fosse aprimorada e não ganhou nenhum Oscar. Então ele entende que o Linklater não tenha ganho mesmo inovando com os 12 anos de gravação do Boyhood. Sobre este prorroga não tenho muito o que comentar, mas queria que ele se refere ao 31. Comentar que o Barcelona tá na liderança do espanhol e o Real tá jogando mal. Então eu tô levando muita fé no Barça ser campeão do espanhol. Manchester United tá naquelas de vencer, mas não convencer. O Di Maria tá regular, mas não tá como era no Real. O Falcão continua meio bosta e o Rooney se matando pelo time, ou seja, tudo igual no início da temporada. No mesmo post, ele faz outro comentário, agora se referindo ao futebol brasileiro. Ele fala que, como ele falou sobre o São Paulo no início do ano, ele não tem um time tão competitivo assim. Tem boas peças de elenco, mas várias posições em que os jogadores são regulares, não tem nada de extraordinário, mas a defesa continua muito bosta. E o ataque é ineficiente, na opinião dele. É disso que ele fala. Ele fala que as táticas do Muricy não tem convencido. Estão sendo meio fracos e meio que lentas e pouco dinâmicas. Posso comentar isso pro São Paulo? Pode. Pra mim, o Muricy já tá naquela fase, tipo assim... Eu gosto do local, eu gosto da galera e tal, eu gosto de estar aqui, mas eu não quero mais fazer essa porra, tá ligado? Sim. Porque, sei lá, não parece que ele tem mais prazer de ser técnico, tá ligado? Ele tem problema de saúde, ele gosta realmente de São Paulo e acabou. Ele gosta de São Paulo, mas ele tem problema de saúde, tem problema familiar, tem muita coisa. Não, porque eu não acho desculpa, Lucas, sinceramente. Não, mas é o que o Carlos falou, ele tá sem saco, tá ligado? É isso que o Carlos tá falando. Porque o cara tem os problemas dele, tá ligado? O cara já tá há muito tempo. É muito mal armado o time, cara, é inacreditável isso, tá ligado? Sim, o time tá mal armado, mas o time também tá sem vontade. Parece que o time, o que o Souza falou lá depois de um jogo, mano, o time não precisa treinar mais. O time não tá treinando, tá ligado? Não tá treinando direito, sabe? Esse tipo de coisa. Sabe, esse é o problema do São Paulo, né? Só queria dizer que tem uma coisa, como a gente já pseudo gravou essa teoria, essa arte do rolinho, o Carlos aqui tá achando que a gente já leu essas coisas, a gente não leu não, tá? A gente leu, mas não foi o cast, só pra te lembrar. Ah, foi a parte do... Ah, é verdade. Ah, inclusive, extras desse podcast, talvez aí, era o Marques lendo esse comentário que o Fernando fez aí, que o Carlos falou. E ele fala aqui também que... É muito bizarro, é uma metalinguagem esse podcast. É... Ele falou assim, o Dória, na minha opinião, não é uma boa opção de contratação. Ele é mais um desses jogadores que só são bons no FIFA, tipo a seleção da Bélgica. O que você acha disso, cara? Você que é fã do Dória. Eu não sou fã do Dória. Cara, assim, toda hora fala, porra, o Botafogo tem um trabalho foda da base. O Botafogo formou o Dória. Porra, pensei que você era fã do Dória, caralho. Puta, não sou fã do Dória. Olha só, o Dória é um bom zagueiro, cara. Um zagueiro rápido, que tem alguns problemas que não... Cara, é sério, quando eu contratei o São Paulo, eu falei isso aqui. Se prepare pra vocês terem raiva de certas vezes do Dória. Tipo assim, tem bola com o Dória, que ele pega, ele tá sozinho, tipo... É pior que o Davi Luiz, tá ligado? Tipo, ele tá sozinho, não tem ninguém perto dele e tal. Ele pode levar a bola e sair tocando. Ele pode começar o jogo, entendeu? Ele vai olhar e falar, eu sou o Gerson. Pum, ele vai meter um bica na bola. De uns 70 metros. E ele vai errar feio o lançamento. Entendeu? Ele vai fazer isso todo jogo. Todo jogo. É vício, é vício. São coisas que irritantes que tem. Mas, cara, tipo, é um pouco novo, tá ligado? Se alguém pegar ele e lapidar bem o jogador e tal, vai dar bom isso aqui. Sim, sim. É, cara, eu realmente achei que você era fã do Dora, cara. O cara tem conformado, mano. Porra, cara, tipo, nos primeiros... Primeiro prorroga toda vez ele falava da porra do Dória, cara. É porque o Dória tem estilo meio hooligan, tá ligado? E jogador hooligan são jogadores legais. Sério? Puta, eu vou gostar pra caralho se ele começar a bater nos caras no meio do jogo, tá ligado? Porra, é mó carecão alto pra caralho, mano. Daqui a pouco ele deu umas porradas de maluco aí. Puta, eu queria ver ele espancando o ganso, tá ligado? Pode ser, da daqui hora. A pouco. Bem, continua aí, Crave. Não, terminou? Eu só queria comentar uma coisa. Ele falou que o único problema do São Paulo é a lateral, a zaga, o meio de campo, o ataque, o técnico e tudo. É, só isso, só, né? Só todos. Ele esqueceu da diretoria. E a parte da contratação também. Exato, ou seja, o problema do São Paulo na real é a zaga, o meio de campo, a lateral, o ataque, a diretoria, o técnico, tudo, né? Tudo. Só tudo, só. Mas fora isso, eu acho que a gente tem chance. Fora tudo tá errado, vai dar certo. Mano, se tirar o Carlinhos já é 50% do caminho. Ele já não tá jogando, mano. Cara, eu vou falar sério. Tira o Luiz Fabiano, pelo amor de Deus. O Luiz Fabiano também é uma parada, puta. Também não dá não, mano. Mas Fabiano, o problema do São Paulo é tático e os jogadores sem vontade, tá ligado? Essa é a maior parte dos problemas. Se o time começar a dar raça, tá ligado? Esse time do São Paulo não é ruim, tá ligado? A nível de Brasil. Tá ligado? Não é ruim, tá bom, tá razoável. É um time legal, tá ligado? Agora, não dá pra ficar fazendo esse joguinho merda, tá ligado? Porra, tem jogo que, tipo, o time vai bem. Tipo, o Pato tá indo bem e não deu continuidade do Pato, tá ligado? Eu sei que o cara é inconstante, seja lá o que for, tá ligado? Se o cara tá metendo gol, deixa o cara jogar, tá ligado? Ah, cara, não dá pra deixar o Centurião, por exemplo, no banco, tá ligado? Não dá. Não, tem umas paradas nada a ver, assim, tá ligado? O Wesley, por exemplo, o gênio dos gramados, mano. Não dá, mano. O gênio dos gramados. O gênio dos gramados não dá. Cara, você vai ler o e-mail do Igor? Cara, não. Tá, então... Tá gravado? Caralho. Não, né? Não tá, mas você é obrigado. Então vamos lá, rapidão. Vamos lá, que tem o cacetinho. Vamos lá, então. Mas não se esqueçam. Extra, galera, fica pra depois da música. Tem extra. Beleza, então vamos lá. O Igor começa assim. Aqui no sul eu não me lembro de ter tanta palavra no sentido deturpado. Tirando o famoso cacetinho. Tá aí, galera, o cacetinho já começou desde o início, tá ligado? Que eu nunca vou entender por que os caralhos das pessoas chamam essa porra do pão francês assim. Ninguém entende, tá ligado? É coisa de viado, tá ligado? Cara, tipo, é sério, não dá pra entender como é que uma pessoa chega na porra da padaria e vai lá. Meu irmão, um cacetinho, por favor. Caralho, quando se o cara falasse pra mim, eu ia botar a pau na mesa. Qual é, irmão? Chupa então. Porra. Quer rola? Quer rola? Então você quer rola? Quer rola, porra, rola aqui. Cabeça chata, gordinha, meio fofinha, porra. Caralho, cabeça vermelha. Eu achei da hora que o Carlos tentou fazer uma voz fina, só que como a voz dele é muito rouca, ele abaixou muito o volume da voz dele. Ele não conseguiu, mano. Não conseguiu. Não, tá, pareceu, ó. Nicole Balls falando. Não, também não. Não, Nicole Balls é uma coisa meio assim. Até porque, cara, ela tem um clitóris maior que seu pau, né, mano? É, porra. Continue. Sobre o Davi Luiz, eu sinceramente comecei a reparar muito mais do que como ele se posiciona mal, né? E ele fala que ele começou a ver isso por causa da gente. Pela nossa raiva com o Davi Luiz e tal. E ele começou a perceber que realmente o posicionamento do Davi Luiz é horrível dentro do campo. Então, de nada, cara. É isso, eu fiz uma imagem, inclusive, do Davi Luiz dentro de um lixo. É. Bem, ele continua aqui que a Champions tá foda, mas puta que pariu. Eu passo raiva foda. Porque nunca tem jogo da Champions, aí quando tem, são dois jogos do mesmo horário, concordo. Mas aí, cara, pensa numa coisa, antigamente a Champions não era dois jogos do mesmo horário, eram quatro. Pelo menos agora são só dois. Não, eu posso comentar uma coisa também, muito engraçado. Ah. WhatsApp do AMD. Chaturanga disse que o jogo PSG e Chelsea estava uma bosta, tá? Discordo, que eu achei muito emocionante. É emocionante. Tô falando de jogo, falei que foi emocionante. Ah, tá, eu pensei que tu ia falar Discord, que a Madhouse é um lixo, mas tudo bem. Não, também. Também acha a Madhouse um lixo. Inclusive, até perguntei. Não, você não escuta prorrogação, né? Porque ele falou que o jogo do Santos do Palmeiras tava da hora. Bem, aí... Marco Mudkip, Marco do AMD, chega e comenta assim... Ah, gostei de ver até o jogo da Champions, mas fiquei puto porque a Globo cortou o jogo no meio e nem mostrou os pênaltis. Caralho, velho. Não. Nossa. Você tá entendendo legal, daí, hein? Daí chega o estupro e fala assim: vocês acham que ano passado o Messi foi melhor que o Cristiano Ronaldo? Que eu acho que o Cristiano Ronaldo não jogou nada. É, eu acho que o Cristiano Ronaldo um merda. Velho, vocês ainda um lixo, um jogador superestimado. É, aí depois eu não quero ver pergunta de por que que outras pessoas da MD não participam do prorrogação. Tá explicado, tá? Tem um grupo seleto aqui que entende um mínimo de futebol. Que esse é o nível. Cara, eu fiquei inconformado com isso. Ele falou, cortou no meio. Eu falei, cara, não tinha pênaltis, velho. É, cara, acabou. Eu tive que explicar pro cara que não tinha pênaltis. Decepcionante, decepcionante. Pelo menos eu não precisei explicar a teoria de cor pro Chaturanga, né? Porque ele é o rei da teoria de cor, todo mundo sabe isso. Ah, relaxa, Dark. Bem, continue aí, Carlos. Bem, falando em coisa inconstante, falando em coisas meio estranhas, assim como a Madhouse, nós temos o Arsenal, olha só. E ele fala assim, sobre o Arsenal, desculpa, Crive, mas sinceramente, foda-se esse Fluminense inglês. Sério, eu tava dando risada no jogo do Arsenal contra o Mônaco. Todo mundo, cara, porra, é foda. E ele fala que dos times, entre aspas, grandes da Inglaterra, é o que é menos importante. Não acho. Não acho. Depois do Chelsea agora, com essa que eles fizeram, o Arsenal subiu o degrau, tá ligado? Mano, em questão de história mesmo, eu acho que Arsenal e Manchester são maiores, mano. Tá, em questão de história. Mano, em questão de história, pelo menos em torcida, os maiores times são o Manchester é o primeiro, o Liverpool o segundo, o terceiro é o Arsenal. Nossa, em questão de grandeza, ele é o maior time de Londres. É, não, e de time de torcida mesmo, o West Ham tem uma das maiores torcidas da Inglaterra, mano. Não sei. Ah, cara, pra mim é um embate essa coisa de time com dinheiro, time grande, entendeu? Sim. Sabe, eu acho bizarro quando eu vejo, por exemplo, o Globo Esporte no Facebook, sabe? Gigante europeu, jogador brasileiro é contratado por gigante europeu. Daí você clica lá, é o Manchester City, tá ligado, porra? Ah, velho, sei lá, tipo... É que eu não tenho como comparar o City com acho que quase nenhum time do Brasil, tá ligado? Porque, tipo assim... O City é um time médio, era um time médio na Inglaterra, tá ligado? Pra quem não entende como é que foi criado o City e o Chelsea viraram um time grande, ambos eram os times médios da Inglaterra que não ganhavam quase porra nenhuma, tá ligado? E... Não, o Chelsea ainda era maior. O Chelsea não era um time... É, mas o Chelsea era chamado de Corinthians da Inglaterra, mano. Que nunca ganhava. Entendeu? E aí houve essa injeção de dinheiro, Deus sabe lá onde vem esse dinheiro todo. Mas, e aí fizeram esses times se tornarem grandes hoje em dia. Mas em comparação com história, cara, tipo, não tem como se comparar o Chelsea em questão de história com o Liverpool, o Manchester United, o Arsenal, por exemplo, e talvez com o Tottenham, tá ligado? Nesse Sim. quesito. É, putz. Mas você tem muito Aston time. Villa. O Aston Villa tem muito mais história, por exemplo, do que a... O Aston Villa, é o Aston Villa ou o Aston que tem Champions? O Aston Villa tem Champions. Os times, se não me engano, que tem Champions na Inglaterra são o Manchester United, o Chelsea agora, né? Aston Villa, Nottingham Forest e o Liverpool. Tem 5, cara. Entendeu? Sim, Liverpool tem 5. Em questão de taça completa, se não me engano, o Liverpool é o maior campeão da Inglaterra, tá ligado? Com todos os números de taça. Sim. Por isso que foi essa disputinha entre Liverpool e Manchester United, qual dos dois é o maior. Mas vamos continuar com o e-mail aqui do garotão. Que diz que no campeonato italiano, atualmente, o único jogo que dá vontade de assistir é Juventus e Roma. É verdade. Sim. Que a Juventus varre o resto dos times. É, mas a Juventus ainda é muito melhor que a Roma, mas tudo bem. Sim, é um jogo. Também, mas é o único decente, né? Sim. Bem, vamos lá. Sobre o Chelsea PSG, curiosamente, é um confronto de dois times europeus que eu gosto. E se estiverem jogando um contra o outro, eu vou torcer para o Chelsea. É, lixo... É, bem, depois fala ele, ele diz que é o time favorito viado dele. Do caralho, vai pedir seu cacetinho ali na padaria. Ele diz que é o time favorito dele na Europa, e que já, aliás, já ganhou a Copa da Liga Inglesa, e que já, e pra ele já tá com o campeonato inglês na mão, mas até aí o campeonato inglês, foda-se, eu quero ganhar a Champions. E ele fala que o pior é que esse ano ele acaba o ensino médio, então quer dizer que a vida de vagabundo dele acaba. E que agora ele não vai poder mais ficar vendo os jogos da Champions de tarde, vai ficar fazendo, vendo filme de anime e tal. E que a partir das próximas temporadas, ele vai ter muito mais coisa pra fazer. Cara, tu vai ter tanto na faculdade, se Deus quiser. Ou você vai ter mais tempo? Sim. Eu entendo essa parada de acabou o ensino médio e acabou a vida de vagabundo. Não é assim, cara. Não é assim. Não é assim. Olha só, é bem simples. O valente tá aí. É assim. O início da faculdade é quando começa a putaria, tá ligado? E aí você tem a putaria, que tem todas as chopadas e tudo mais, todas as festinhas e tal. Aí começa o curso mesmo a pegar, pá. Mas aí, se tu quiser levar na você barriga... Você queria falar aí, começa a gravidez. Não, também. Começa aí murão, essas coisas, aí fodeu. Caralho, você começa o crack. Se eu rolasse um curão no fundão, velho, caralho, seria. Mas aí, só um dado aqui importante. Imagina um murão com a filha do Renato Gaúcho, cara. Ó, só uma coisa. Eu ia repetir, velho. foi foda. O da Vários Rolinhos. Aston Villa foi campeão 81-82 da Champions. O outro grande campeão inglês é o Nottingham Forest em 79-80. Caramba. Dois títulos do Nottingham Forest. Dica de cultura pop. Tem um filme chamado Malditos Futebol Clube, que é sobre a história do Brandon Forrest, que é o técnico do Derby County e do Nottingham Forest nas conquistas da West Champions. Pô, mas cara, é sério que o Nottingham Forest tem duas Champions? Sim, é tem. Sim, duas Champions, cara, 79 e 80. Eu pensei que eles não tinham o Nottingham. Então a gente vai terminar aqui agora a prorrogação. Nossa senhora, hein? E o e-mail dele, parou por aí, cara? Acabou. Então, acabou. Até depois dessa também, né, cara? Acabou por aqui. Carlos, então, os lances mágicos da rodada, mano. Então, galerita, rapidão. O primeiro vídeo aí é de uma mina com uma música muito louca. Puta, meu irmão, vai estourar o vídeo de vocês, então ouça essa porra baixa. Certo. Não é sacanagem. Ela dá uma caneta dupla na galera. Caraca. É igual quando você mata o cara e vale a parede e mata outro, cara. Tipo isso. É tipo isso, tá ligado? É quase um headshot do CS. É tipo aquela caneta de duas cores, né, mano? Nossa, cara, que puta. Desculpa, foi o máximo que eu consegui pensar. O segundo aí, lá da onde a gente cata mais as notícias mais bizarras desse futebol lindo e maravilhoso, que era do Esporte Interativo, demonstrando uma careta do Coutinho no jogo contra o Beşiktaş. E cara, o cara tá procurando o Coutinho até hoje. Sério. Coutinho que vem numa fase foda, viu? Jogando muito. Até que nesse último jogo agora do Liverpool ele não jogou tão bem. E se o Liverpool tivesse passado, hein, Carlos, na Champions? Na Champions eu não digo. Eu digo mais na Europa League. Cara, eu não entendo os times ingleses na Europa League, tá ligado? Que porra. Mano, domina a Europa League é time pequeno italiano e espanhol, mano. É, cara. Tipo, eu não entendo a Europa League com os ingleses que tem, tipo assim... É só passar, tipo assim, é só jogar sério. Tô falando sério. É só os times ingleses jogarem sério que eles passam. Porque eles são muito melhores, mas mesmo assim não dá. Mas será que não tem essa porra de, tipo, cagar pra Europa ali? Porra, acho que tem, sim. Acho que prefiro tem. Ganhar a FA Cup. Deve ser isso, cara. Porque, tipo assim, mano, a final dessa vez vai ser o quê? Sevilha e Nápoles? Provavelmente. Ah, cara, pô, eu chuto muito. Wolfsburg. Wolfsburg, isso. Wolfsburg. Mas o Wolfsburg tá aí, o time da Roma não é ruim, tá ligado? O Ajax... Mas provavelmente vai ser, tipo, Sevilha que chega... Mano, é tipo, esses times, Vídea Real, Sevilha, Málaga, Valência... Eles sempre ganham essa porra. Tipo, deve ser o Sevilha é o quê? Tricampeão? É o UEFA Europa League, uma coisa assim? Não, o Atlético de Madrid, quando não ia pra Champions, ganhava essa porra, ganhou 2 anos. É. É porque eles... O Atlético de Madrid ganhou essa porra, e daí na Supercopa da UEFA, eles meteram 4-1 naquele time merda do Chelsea, foi campeão da Champions. Foi o show do Falcão. Champions mais injusta de todos os tempos, aquela que o Chelsea ganhou, cara. Time vagabundo. Cara, tu percebe que o cara tem um ódio pela parada, né, mano? O time do Chelsea é time pequeno mesmo. Não importa. Vamos pra terceira então, galera. Van Persie, pana show. Van Persie mostrando toda a habilidade que ele tinha. Esse já é do tempo do Arsenal, né, Crive? Então, caretinha linda. Pá, Bons tempos que quando ele não ganhava título. E? Tem um terceiro? Não, acabou esse aí, meu. Se todo mundo fica esperando o próximo, ele... Não, é isso aí. Acabou, pessoal. Então é isso. Vamos passar. Isso é só, tipo, é igual o final do Lonely Tunes, tá ligado? É só isso, pessoal. Isso é tudo. Então é isso. Vamos, vamos para a nosso... Nossa, conjuguei tudo errado. Polão. É o nosso... Então bora pra mais um bolão, atualizando primeiro vocês aí da nossa classificação. Eru Marques é o líder do bolão com 10 pontos. Parabéns. Parabéns. É, cara, sou foda. Que bom. É. Bem, nossa, é... eu lembrei do Digui do Gutinho agora. Nossa, também não sou foda? É. Na. Sou foda. É, Carlos, você é o segundo colocado com 8 pontos. Ó. Filho da puta, me copia. É. Caraca. O cara fez 10 e ele. Agora eu entendi porque os dois foram bem. Exato, um trocando. Ô, Crave, vamos fazer uma dupla aí, mano. Não, demorou. O bagulho tá foda, mano. É, você tem meus resultados aí, mano. É, eu acho que eu vou. Puta. Me sabe, ele olhou aí. Não, não dá, não. Bem, temos aí, terceira colocação, Crive com 5 pontos. E eu estou na quarta colocação com 4 pontos. Valente, a posição do Valente, ela é a seguinte. You need to die. You must die. Esse é o melhor vídeo de todos os tempos, cara. Eu choro toda vez que eu escuto, mano. É muito bom. O cara tá tossindo, mano. Cara, como é que você pode na abertura do DVD, cara? Caralho! Ele decidiu um podcast todo. Oh, não, sério, cara. O nome desse prorrogação tem que ser You Need Die, cara. Na moral. Cara, eu tô sem fôlego, mano. Cara, a gente já escutou isso umas 15 vezes seguidas, mano. E eu continuo. Não, perde a graça. Não perde a graça, cara. Isso é muito genial. Cara, sério, eu tô conseguindo, mano. Tô conseguindo falar, velho. Puta merda. Bem, bolão é isso. Essa é a posição do Valente, tá, galera? Então vamos começar nosso bolão? Carlos, qual o seu jogo? O meu jogo é Borussia Dortmund e Juventus. E deixa eu catar o resultado aqui com o tempo todo. O meu é 2-0. 2-0 Borussia. O meu é 2-1 Borussia. Mas eu fui de 3-1 Borussia. É, quem vai ser o vencedor, Carlos? Borussia passa. É, pra mim vai ser 2-2. Juventus passa. Claro. Né, porque a contato do Mark Mudd Keep, eu sei quem passa na porra do campeonato. Eru Marques, qual o seu jogo? O jogo vai ser Barcelona e Real Madrid. E eu vou de 2-0 no Barcelona com 2 gols do Neymar. Eu vou de 3-1 Barcelona com 3 gols do Douglas. Eu vou apostar no inverso. Eu vou de 3-1 Real Madrid e 3 gols contas do Douglas. Eu vou 3-2 Barcelona. Um gol do Peralta lá, do autista. Peralta? Peralta? Eu pensei que você tivesse falado. O que? O Peralta joga agora no Barcelona? Eu pensei que era um jogador do México, essa porra. Onde que era, Peralta, cara? Peralta era jogador do Flamengo, cara. Então, eu imaginei que fosse, cara, o Peralta. Cara, pra mim, Peralta era o cara da Malhação, pô. Ei, caralho. O loirinho gato da Malhação. Nossa. Tá. E peraí. Gol não tem que ser mal muito escroto. Vai ter um gol do Busquets. E vai ter um gol do Pedro. Tá. O Pedro foda-se. Ele é muito merda mesmo. Né? É, mano. Cara. O Pedro só tá ali pra galera do Barcelona ter onde cagar, né, mano? Caralho. Ô, oh, galera, essa foi boa, pelo amor de Deus. Essa foi boa mesmo, cara. É tão difícil ter uma piada boa que a galera nem sabe o que fazer, né, mano? Bem. A vinheta do Valente tá iluminando a galera. As piadas boas. Ô, Crive, qual o seu jogo? Barça versus City pela Champions League. Pra mim vai ser 1-1, Barça passa. Nossa, pra mim acho que vai ser 2-0 Barça. Eu vou de 1-0 Barça. Pra mim, futebol animado, futebol diferente do futebol do Mourinho, 4-2 Barcelona, jogão. Caramba! Nossa! 4-2? É, e sem piada do Agüero, valeu. Não, é óbvio, o Cid tá perdendo, mano. É, o Cid tá perdendo, então não vai chover. Com certeza não, de ensolarado. É. Então, meu jogo. Libertadores da América, São Paulo contra São Lourenço. Porra, é foda, mas acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo mete... Um gol do Wesley e outro do Carlinhos. Caralho, velho, as piadas estão realmente ficando boas. Caralho, pra mim vai ser 3-2 São Paulo. Vai ser gol de falta do Rogério Ceni. Ele vai perder dois pênaltis, mas o Pato faz um rebote. Pra mim, o Rogério Ceni perde dois pênaltis e quem faz no rebote é o Bruno. O Vini? Não, caralho! O Caio, o que você fez? O que você fez com o Eru Marques? Eru Marques, qual vai ser o seu resultado? Cara, vou de 1-1. Um gol do Luiz Fabiano antes de ser expulso. E o outro vai ser do Espírito Santo. Pra manter aí, né? Assim, a só pra manter na artilharia, o cara. O Espírito Santo tá na artilharia do campeonato. Ai, caralho. Bem, jogo extra. Pera aí, o meu. Carlos, ah, você não falou? Desculpa. Não, mas é a mesma coisa do Eru Marques. É, porque você só tá copiando que... aí, ó, que... copiando o outro direto, mano. Só que o gol não vai ser do Luiz Fabiano, porque aqui o jogo é um jogo abençoado, tá ligado? Então é do Allan Kardec, do garoto aí das invocações, e mais o... E aí você escolhe, tá ligado? Pode ser do Espírito Santo, pode ser dos Santos. Pra mim... Na boa, eu não acho que vai ser gol do Allan Kardec não, porque o Papa vai achar isso aí heresia. Pra mim, esse jogo é consagrado e se encerra no amém. Não tem nem apito final. É. Jogo especial. Nossa, esse foi ruim, mano. Os outros foram melhorzinhos. Porra, mano, o Pedrinho difícil. Foi melhor. Aí vai pra casa do Pedrinho, né? Que bom, mano. Caralho. Bem, Ceará contra Fortaleza. A minha aposta é 2-0 Ceará. 1-1. 1-1. Um gol contra e um gol a favor do Magno Alves. Eu vou de 2-0 Ceará, dois golaços do Magno Alves de bicicleta. Ah, eu tô mudando aqui rapidão, tá? Vai ser 3-1 Ceará. Porque você ia colocar dois, né? É. Todo mundo apostando 2-0 Ceará. Que coisa, hein? Que coisa. É, então é isso aí. Bolão, esses foram nossos resultados, nossas partidas. Continuamos aí fazendo mais pontos com o Pelada na Net. É, que agora virou até uma competição que nem existe, oficialmente, né? Mas a gente faz mais pontos que eles, essa é a realidade. É, então é isso, vamos partir para o nosso final de podcast. Finalmente a gente conseguiu terminar a gravação, galera. Puta, tava difícil. Porra, 2:30 da manhã, quase que cravato. Nossa, tava difícil de acabar, hein? Nossa, como eu tava triste, cara. Nossa, eu realmente tava achando que Deus me odeia, mano. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada, mano. Preciso ir mais na igreja, não sei, velho. Que... Você tá andando com o Allan Kardec aí. É, o problema é o Allan Kardec, né, mano? Sabe o que eu acho milagre? A gente acabar 2:30 da manhã e não começar a prorrogação 2:30 da manhã, né? Na verdade, pensando nisso, era o Marcos. Esse é um dos motivos do Lozecão nunca participar do cast. Exato. Ou a gente faz isso de propósito pra ele não participar do cast, será? Não sei. Porra, eu não quero. Eu quero cast com quem pinta o cabelo, né? Muito ele me falou que ele não tinge o cabelo, não, mas sei lá, não acredito muito, não. Pode muito mentir. Muito menos com quem fala cacetinho, né, mano? Everybody lies, né? Cara, eu tô começando a achar que eu sou a favor de a gente dormir e depois acordar e gravar o podcast. O que é de... Tipo, todo mundo fica com a chamada ligada, dorme e quando... Dorme, tá ligado? E aí, sei lá, a gente acorda umas 4:30 da manhã, todo mundo em geral grava o podcast, tá ligado? Eu fiquei todo mundo tinha um cochilinho, pelo menos. Pelo menos, tá ligado? Aquela parada, tipo, pô, aquele cochilinho de 2 horas, tá ligado? Só pra manter a mente funcionando, pá. Sim, saquei qual é que é a da parada. Então é isso aí, galera. Mais um podcast. Obrigado a todos por participarem. Obrigado a você por escutar. É isso. Até mais. Falou. Falou. Falou. Falou. Na verdade, eu faço isso pra ver as ondas de som aqui, mano. Caralho, mano, o Souza do Corinthians já foi artilheiro do brasileiro, mano. Tá que pariu. Já foi, mano. O Souza já disseram que ele talvez fosse um bom jogador, mano. Olha não, que ele nunca é hoje. Disseram isso não, cara. Nunca disseram. Disseram, cara. Não. Caralho, cara, não. Na época... Não. Ele foi artilheiro quando, cara? Quando jogava pelo Corinthians? Não. Não. O Souza foi artilheiro quando já jogava pelo Goiás no Brasileiro 2006. Ah, então isso aí pode ser que tenha acontecido. É. Uhum. Cara, o Jonas do Grêmio já foi artilheiro. Você tem uma ideia, mano. Joga no Valência, mano. Ele não é um cara merda. Não, ele saiu do Valência, tá no Benfica agora. Já tem uma decadência, né? Ele não é um jogador ruim. Não, ele não é ruim, ele só tem um lance bizarro na conta dele, mas ele não é ruim. Não, mas ele tem tem umas temporadas dele no Valência que ele tava mandando bem pra caralho, mano. Aham. Uhum. Ele jogou bem no Valência. No Benfica ele tá mandando bem, velho. Tá mandando mal, não. O Benfica tava bem quando o Talisca tava bem. Não, mas o Benfica, ele só fica bem quando ele fica. Não! Nossa, você pediu também, hein, cara? Nossa. Não posso falar mais o nome de nenhum time, mano. Não posso falar o nome de nenhum caralho, time. Caralho. Pô, tem um time que chama Real, tem um time que chama Porto, tem um time que chama Cruzeiro. Fudeu. Isso, cara. Gravou? Gravou. Vou ter que começar a mecer minhas palavras. Mecer, né? Mecer. Que é a conjugação certa de Messa. O Borges também foi artilheiro aqui. Também. Nossa, o Borges, caralho. O Borges é a eterna promessa, hein? Toda vez que em 2013, o Ederson foi artilheiro. Caralho. Ah, mas é que ele é filho do Éder, né, mano? E aí pega essa porra dessas piadas. Não, sinceramente, é porque, assim, é o processo correto de derivação de sobrenomes. Tipo, o filho do John é o Johnson, entendeu? O silêncio, né, mano? Silêncio de estudo. Acho que tá na hora de começar, hein? Você acha? Não. Eru Marques, leia. Tenta ler o comentário do Fernando no podcast número 31 do Prorrogação. Tá, vou tentar com tudo que minha quinta série permite. Voltei nessa porra, caralho. Mas infelizmente. Porra, foi perfeito essa quinta série, tá ligado? Foi o melhor comentário que eu vi. Ai, caralho! Esse foi o melhor leitura de comentário de todos os tempos, mano. Caralho, velho. O maluco acertou exatamente o que tinha pra mandar pro Esperu. International Superstar Soccer Deluxe.